acho que a gente podia falar dos nossos devaneios que a gente teve lá dos áudios do Moltres, Ho-Oh, Giovanni. Ah, é verdade, O que né? que você acha? É verdade. Eu vou te falar uma coisa, Dani. A gente Sim. postou o cast, né? Sexta-feira. Na sexta-feira retrasada, né? Considerando que as pessoas Olha. estejam ouvindo esse episódio no dado de lançamento. E. Acho que foi no mesmo dia, se pá. Eu postei um. Eu mandei pra você e depois até postei nas redes sociais. Uma comparação do sprite do Giovanni, né? De Fire Red Leaf Green. Com Sim. o artwork do Red, de Fire Red Leaf Green também. E eles estão basicamente com a mesma pose. E eu fiquei indignado que eu demorei mais de 15 anos pra perceber isso. Não, e eu te agradeço, porque se você não tivesse percebido isso, eu não teria percebido isso assim, acho que nunca. Só daqui a uns 60 anos, sabe? Pois é. E aí eu fiquei. A gente ficou indignado, né? Primeiramente. E segundamente, porque tem aquele rolê, né? Se as pessoas são parecidas no mundo Pokémon. Assim, deixe claro, né? Vou deixar claro que o meu post inicialmente era só comparando a pose, tá? Isso canonicamente, oficial. Mas nos bastidores a gente é louco, né? A gente tem algum problema, A gente mas tem probleminhas. Então a gente chegou a uma conclusão, né? Nesse caso aí. Que é sim. o Red ser possivelmente um filho do Giovanni, porque é a mesma pose, né? Obviamente, então tem relação. Sim, meio irmão do Silver. Meio irmão do Silver. E isso faz todo sentido. Porque. Peraí, como é que a gente chegou no rolê? Ah, sim, porque o. Se o Giovanni é pai do Red, ele tecnicamente também é pai do Ash, né? Porque o Ash é o Red, né? De certa forma, ali, de outro universo. Sim. E a gente sabe também que o Ash é filho do Ho-Oh, né? Claro, O Ho-Oh é o pai do Ash. Encontrou com a ele gente no até primeiro dia. descreveu isso no último Exato. episódio. Exatamente. Encontrou com o Ash no começo da jornada e tal. Vai filhão, né? Exatamente. Vai, filhão. E aí a gente chegou nessa conclusão, né? De que o Giovanni é o Ho-Oh, né? Exatamente. A nossa O que conclusão faz final. todo sentido com a nossa teoria, porque o Ash é filho da Delia. E os humanos, né, na nossa teoria do ano, da semana passada, do último episódio, é que os humanos botam ovos. Então o Ash pegou todos os genes da Delia, Exatamente. provavelmente, não do Mais Ho-Oh. os superpoderes do Ho-Oh, exatamente. Ele veio É. com algum Egg Move ali do Ho-Oh, sei lá, alguma coisa assim. Até porque, ó, faz todo sentido, porque é o Ash. Ash são cinzas. Cinzas. Né, da Fênix, né? Da Tudo faz todo sentido, cara. Fênix. Faz todo sentido, Tá meu tudo ali. Deus. O Ho deixou as cinzas dele no umbigo da mãe do Ash. Exatamente. E aí a gente também tava considerando que se o Giovanni, que é é o pai do Red também, faz todo sentido o arco de Gold Silver, que o Silver tá atrás, tá em Johto, né? O Ho-Oh tá em Johto, o Silver tá em Johto. Sim. E tem o plot de, né, o Gold encontrar com o Ho-Oh e tal. O Silver tá lá no meio tentando desbancar a equipe Rocket. E o Silver. E aí faz todo sentido que o Red no final tá no Monte Silver. Não, Que é o irmão aquela dele, coisa. entendeu? A gente só busca o que a gente não tem. Exato. Então, o Silver tava atrás do quê? Do próprio Giovanni, que é o Ho-Oh, que é o Gold. Então, ele foi atrás do Gold. Exato. Enquanto o Red, que tá atrás do Silver. E o Gold tá no Monte Silver. Ah, vocês entenderam. É, o Gold vai no Monte Silver e encontra o Red, que é irmão do Silver. Então, tipo, mano, faz todo sentido. Caso de E família, é novela mexicana. a cereja no bolo é a Rainbow Rocket, né? Muito! A cereja do bolo é a equipe Rainbow Rocket de Alola, de Ultra Sentra Moon, que é a não somente a equipe Rocket, né, repaginada pelo Giovanni ali, como é a equipe Rocket vitoriosa. Ou seja, é a Exato. equipe Rocket que renasceu das cinzas. Que está ali totalmente revigorada. Então, sucesso. É isso. O Giovanni é o Ho-Oh. Canonicamente aí, podem anotar. Exatamente. Não tem uma dissertação tão completa igual essa daí. Não tem como Exatamente. refutar isso daí. E outra, ó, se alguém ainda estiver em dúvida, tá? Vamos lá. Qual é a cor primária do Ho-Oh? Vermelho. Vermelho. Certo? Que é o logo da Equipe Rocket. E a segunda cor, que é a da Equipe Rocket, é o preto, né? Tipo, que eles até usam mais nas roupas e tal, né? Que é pra contrastar. Sim. Que é a cor do olho do Ho-Oh. Então tá tudo certo. Não, e assim, o que que uma Rocket é nave, né? É uma nave não, é um foguete. Foguete. É um foguete. O que que o foguete precisa pra ele sair da Terra? Fogo? Fogo. O que o Ho-Oh é? É fogo, exato. É fogo. Exatamente. É fogo, mano. Exatamente, exatamente. Todos sabemos aí que foguetes e aeronaves são inspirados em aves também, né, de certa forma. Sim! Ah. Pronto. É que assim, num dia, espero que esse dia não chegue tão cedo, quando acabar Pokémon, vai ter essa revelação, e aí vai mostrar todos os easter eggs que mostravam desde o início que o Giovanni era pai do Red. E a gente vai falar, sabíamos desde o começo. E é por isso que o pai do Red tá ausente também, né, no jogo inteiro, né? Sim! E outra, eu nunca vi o Ho-Oh e o Giovanni no mesmo lugar também. Exatamente, exatamente. Ah, e tem outro ainda, olha só, pensa só. No começo de Red e Blue, quando você interage com a televisãozinha lá, eles fazem uma referência àquele filme Stand By Me, né? Que é os quatro meninos andando no trilho, né? Sim! E por quê? Porque quatro cores, no caso, não são sete, porque o Game Boy tem limitação ali, né? Então, exatamente. Eles tiveram que diminuir a quantidade de cores ali, mas é representação do arco-íris. Simples. Mano. É isso, é o pai dele. O pai dele gostava desse filme, não sei o que e tal. É isso, cara. É isso. E faz todo sentido. E também tem mais uma coisa. Quando você joga Pokémon Red, Green, Fire Red, Leaf Green, não tem o Ho-Oh ali. Não tem. Pelo menos no Fire Red, Leaf Green tem, mas assim, vamos desconsiderar. Desconsidera. Exato, exato. No Red Green não tem, porque o Ho-Oh tá o quê? Ocupado sendo o Giovanni. Exato. Depois em Gold Silver não tem o Giovanni. Tem só naquele evento do Celebi, mas é um. É, você volta pro passado e tal. É, mas por que não tem o Giovanni? Porque o Giovanni tá ocupado sendo o Ho-Oh. Então, exato. Tipo. Exatamente. Entendeu? Não dá pra colocar, só se fazer aquele efeito do Chaves que a gente falou no último episódio. É, não, aí é mó rolê, realmente. É. Red Gold Soul Silver, ele tentou estragar essa teoria aí, mas não conseguiram. Não conseguiram. Não conseguiram. Não vai adiantar. Aí, teve um comentário muito bom também que a galera comentou no Twitter, falando que depois de anos descobriram que o Red é o pai do Giovanni. Eu achei muito bom também esse comentário, queria só deixar aí muito também. Bom, muito bom. Ai, ai. Muito bom. Mas assim, enfim. A gente é muito idiota, né, mano? Muito, nossa. Agora, é lógico que a gente tá meio que zoando, né, obviamente. Mas assim, tem uma galera que leva a sério também esses rolês, né, de tipo, putz, é a mesma pose, então eles são parentes. Aí também sim. Não é assim também, né? É que é o pose e o cabelo, assim. Não precisa nem de programa do ratinho pra fazer teste de DNA, é, né? O cabelo é verdade. Cabelo e olho, né? Os dois é igual. Ui, é parente. Isso. Não tem o que, então, não tem o que fazer. Se é pose, cabelo e olho, aí é escarrado, como é? Carrado, escuspido? Não sei como fala. Cuspido e escarrado. Cuspido, né? E carrado. Exato. Isso. Mas é a vida, né? Sabe quem que também tem essas coisas de ser cuspido e escarrado? Lembrei do Brock. Porque o Brock tem os irmãos dele lá, que é tudo igual. Ele, o pai dele também, igualzinho, né, no anime. Tudo Brock. Gostei. Eu acho que isso já também puxa a ponte maravilhosa. A ponte para a Terabitia. Para o tema principal deste episódio, está começando agora o seu, o meu, o nosso Helping Hand, aqui na casa do cara. Eu sou o Nicolas Cares, estou aqui com o meu amigo Danny. Danny, me dá uma mãozinha aí, por favor. Hello! Olá! Porque hoje, esse episódio maravilhoso, completamente aleatório do começo aqui, hoje falaremos de o que, Danny? Falamos do que, Danny? Por favor. Nós falaremos, meu querido, daquelas pessoinhas que estão sempre como no nosso caminho, como uma pedra no caminho de uma ponte de vitórias para o mundo Pokémon. Olha. Os líderes de ginásio. Bitches, líderes de ginásio. Os líderes de ginásio, de fato. A gente, né, ressaltando aí, né? Sempre como começando, né, os episódios, pra quem às vezes tá começando a acompanhar o Helping Hand agora, né? Os últimos episódios foram 100% focados em categorias de Pokémon, né? Temos aí... Fizemos desde o cast 08, Helping Hand 08, sobre as aves regionais, passando pelos roedores regionais, indo pelos inseptos regionais, todas essas categorias não oficiais, passamos por diversas e agora estamos entrando em categorias oficiais da franquia. Então falamos recentemente dos protagonistas no Helping Hand 15, falamos dos rivais no Helping Hand 16 e no último episódio falamos sobre os professores Pokémon. Hoje vamos começar a falar, numa extensa continuação dessas categorias agora, sobre líderes de ginásio, mas calma, porque a gente só vai falar de uma região por vez, porque senão esse cast ia ter tipo 24 horas. Exatamente. Porque assim, se a gente conseguiu falar 3 horas de professor Pokémon, imagine os líderes de ginásio. Exatamente. A gente vai ter que se conter aqui. Nossa. E não ia, ia faltar saliva na nossa boca de tanto falar. Pois é, não existe isso aí. E hoje, eu vou até abrir aqui já o antro do conhecimento, Gym Leaders, da Bulbapedia, a página de líderes de ginásios. Opa! Porque vamos hoje falar sobre a primeira leva de líderes de ginásio, que é os líderes de Kanto. Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Aliás, a gente vai falar sobre as versões de Gold e Silver também. Não tem muita diferença, né? É só a Janine e o Blue, né? E o Blue a gente já meio que fala um pouquinho, né? Os Blue rivais. A gente já falou outras vezes aí, em outras primaveras, né? e, no caso, o próprio... assim, os jogos, né? No caso, Red, Green, Blue, Yellow, Fire Red, Leaf Green, Let's Go, Pikachu, Eevee. Eevee, então vamos lá, né? Todo mundo sabe quais são os líderes de ginásio de Kanto, né? A gente não tem que ficar repetindo aqui, né? Mas vamos lá. Vamos listá-los, só pra ficar vamos. Começamos com Brock, de Pewter, certo? Aí. O grande irmão aí de todos. A Misty, o primeiro crush de muitos. Do ginásio de Cerulean, né? Da cidade de Cerulean. Sargento Surge, Lieutenant Surge, né? Esse aí faltou em alguém, hein? Já falou. Esse aí. Esse aí faltou demais, inclusive. E, seguindo para a Erika, né, de Celadon. O Koga, ou a Janine, de Fuchsia. Depois teremos a Sabrina, de Saffron. Por penúltimo, o Blaine, de Cinnabar. E, finalizando aí, teremos o Giovanni, ou o Blue, né? Dependendo do jogo aí. De Viridian, olha só. Inclusive, queria até deixar aí um comentário bem interessante antes da gente de fato entrar inicialmente nos próprios líderes. Mas existem algumas evidências de que o Brock ele não era inicialmente o primeiro líder de ginásio, né? Durante o desenvolvimento de Red Blue, né? De fato, Viridian era para ser a primeira cidade com ginásio. Tanto que... só que ele seria do tipo normal. Existem alguns comentários do próprio Sugimori, dos desenvolvedores da época, que levavam isso a acreditar. E até uns sprites, né? De versões beta que indicavam isso, né? De ter um líder de ginásio em Viridian. O Brock seria o segundo ginásio, né? Só que isso eventualmente foi descartado durante o desenvolvimento, a fim de deixar o Viridian como o último ginásio, o que eu particularmente acho genial. Genial. Eu acho fantástico, porque você passa ali primeiro, nossa, mano, é muito inteligente um bagulho desse. Os últimos serão os primeiros, é tipo isso. Exatamente. Agora, tenho certeza que seria o Ho-Oh, o líder de ginásio de Viridian, não o Giovanni, na verdade são as mesmas pessoas. É verdade. É só a skin dele que muda, né? Agora, vamos então começar a falar sobre o Brock? Vamos começar a falar do Brock? Vamos. Porque o Brock... O Brock é o primeiro amigão, né? O Brock é o primeiro amigão, né? Quem acompanhou o anime desde o seu começo ali, né? Principalmente na primeira geração, pelo menos eu tenho essa imagem, né? Quando eu penso no Brock, eu não consigo desvencilhar 100% da imagem dele do anime, tá ligado? Eu consigo mais ou menos, mas é difícil um pouco, tá ligado? É um pouco difícil. Muito. Eu acho que talvez eu consiga ver um pouquinho mais a diferença da Misty do anime e do ginásio e do jogo do que o Brock. O Brock é muito mais difícil. O Brock é muito mais difícil. Porque ele, no anime, ele é muito brother, né? Ele é muito... Muito brother. Muito brother. E o... Criador Pokémon. Criador Pokémon e tal, exatamente. E nos jogos, o Brock, ele... Assim, vamos ser bem honestos, né? Que principalmente nas primeiras gerações, isso depois vai mudar um pouco depois, né? Mas nas primeiras Sim. gerações, os líderes, eles não têm tanto backstory assim, né? Eles são bem Sim. rasos até, né? Num bom sentido. Eles são adversários fortes pra você batalhar e enfrentar ali, né? Um desafio, de fato, pra você prosseguir na sua jornada. E o Brock é o primeiro deles, né? É a sim, porta de entrada desse mundo de aventuras. Esse mundo novo do mundo de aventuras. O Brock é... O que que ele é? Ele é especialista do tipo... Do tipo esqueci, pedra. Esqueci. Pedra, claro, claro. Como eu havia esquecido o tipo dele. Exatamente. Porque... Óbvio que eu sei. Ele é o do tipo pedra que usa Pokémon de terra, né? É. É tipo aí. O suco do Chaves de maracujá, sei lá, tamarindo com gosto de sei lá o quê. É exatamente. Mas é engraçado isso, porque existe essa piada de fato, né? Que o Brock é líder de Rock Types, né? De pedra, mas... Como os dois Pokémon que ele usa são Ground Type, você pode até considerar aí, né? E, assim, ele é o primeiro também que no anime dá, né, a insígnia pro Ash em troca de protagonismo. Porque essa é a minha teoria, que ele e a Misty deram as insígnias para o Ash em troca de protagonismo no jogo. Obviamente, ah, sim, depois sim, de um verdade. Tempo, a vence a insígnia e aí eles têm que ir embora do anime. É essa. Exato, expirou, né? Expirou a temporada da Insígnia. Na verdade, faz sentido. E no caso, a Insígnia que o Brock dá é a Boulder Badge. Insígnia da pedra aí, né? Boulder Badge. Diga. Opa! Não, e o Brock carrega, né, na sua party, né, como se fosse, eu falo party, às vezes eu lembro festa, na sua festa. Na sua festa, mas... festa duro. Na sua festa, o Geodude e o maravilhoso Onix, né, que é o Exatamente. Pokémon mais icônico, talvez, dele. Exato. É assim que ele faz. É verdade. Agora, só uma peculiaridade. Sim. Eu esqueci de desativar aqui, desculpa aí, gente. Mas acabei de perceber que eu esqueci de desativar o modo do... De ativar o modo do WhatsApp aqui no PC. Agora, acabou de blipar aqui, a galera que usa o WhatsApp no PC tá tipo... Eita, o que tá acontecendo aqui? Mas enfim, desativei, gente, relaxa. A peculiaridade que eu ia falar é que o Brock, ele, apesar de ser um Pokémon... Um líder, né, na verdade, de Pokémon do tipo pedra... ou terra mesmo, se você quiser considerar. Ele não tem nenhum desses dois tipos no seu moveset na primeira geração, né? Porque o Geodude só tem Tackle e Defense Curl, e o golpe mais forte do Onix é o Bide. É verdade. Isso só vai ser consertado, de fato, na terceira geração, quando o Onix aprende Rock Tomb. Olha só. Tipo a Roxanne, né? Também faz um bagulho desse. É porque, né, a primeira geração, assim, além do time de Pokémon ser bem limitado, né, os movesets também. Ah, vamos dar uma colher de chá pra Game Freak, tá? Sim, sim. O importante aqui é Rock Brock, Rocky Rock, entendeu? Brock Rock. Brock Rock, é. É um B-Rock. É um B-Rock. Exato. A tipagem dos Pokémon dele fica um pouco mais evidente também quando... A gente tá em Gold Silver Crystal, né? Porque o Brock, ele Sim. expande, né? Como ele se torna depois um dos últimos líderes a serem batalhados. Né? Os últimos serão os primeiros, de fato, né? Mas em Gold Silver, ele... Gold Silver Crystal, no caso, né? Ele tem o Graveler, um Rhyhorn, o Omastar, Kabutops e o Onix. O Onix continua como Onix. Mas ele tem os fósseis, né? E faz todo sentido também, né? Eu nunca tinha parado pra pensar o porquê, mas eu lembrei agora que tem um museu, né? Sim, na cidade dele. Na cidade dele, exatamente. Tem um museu lá de Builder com os fósseis, de fato, né? Mas não tem o Aerodáctil aqui, né? Não tem o Aerodáctil. Não, e é irônico que, assim, realmente, quando eu joguei Gold Silver Crystal e vi ele com os fósseis, falei, meu, foi feito pro Brock. E, tipo, no anime isso nunca foi feito, né? Pesquisado. Nunca foi muito referenciado, né? Nem nada do tipo. Engraçado. Os caras acharam que ele combina mais com Mudkip do que, às vezes, um Pokémon fóssil. Tudo bem. Mas o Mudkip é que tipo? Ele é tipo... Ground. O Mudkip não, né? A evolução dele. Mas Machomp. Só prova a sua teoria, que ele é do tipo terra. Exatamente. Aliás, eu tava vendo aqui, o Brock, ele chega a usar um Aerodactyl em Black White 2. Isso eu nem sabia, não. Porque eu não manjo muito dos times da galera em Black White 2. Isso também não manjava. No Black White 2 ele usa também um Aerodactyl e um Relicanth. Olha! Que aí também é pedra, né? Faz sentido. É pedra. É pau, mas, é assim, pedra, é o fim do caminho. É o fim do caminho. E assim, o visual do Brock? Assim, se eu fosse uma pessoa que eu nunca tinha visto o Brock, como você me descreve esse belo rapaz? O Brock... assim, depende, porque na primeira geração o Brock tá sem camisa, né? Ele tá, tá brabo, ele tá... Ele é do clã do Kukui. Exato, é do clã do Kukui. Será que é verdade? Será que é daí que o Kukui tirou a ideia de não usar camisa? Porque ele já passou por canto, né? Vai que ele conhece algum parente ser. Do Brock aí também. Sei, né? Olha, vai que é de às família, vezes o Kukui, né? É primo do Brock. Não sei, velho. mas eu acho que o Brock, ele deve ter uma... Assim, eu acho que é, assim, a imagem que eu vejo nos sprites, pelo menos, tá ligado? E nas artworks. Uhum. Que o Brock, ele não é... Dos jogos, ele não é que nem o do anime. O do anime, eu acho que ele é mais soft. Eu acho que o dos jogos, ele é um pouquinho mais casca-grossa, tá ligado? Até pra fazer referência com a pedra, tá ligado? Tipo, ele é por dentro, ele é mais tranquilo. Ele é uma pessoa de boa, mas ele é, tem, né? Tipo, ele é um pouquinho mais sério e tal, não sei o que e tal. Mas ele é um cara do bem, uma pessoa legal de se trocar ideia também. Eu tenho até a impressão, pode ser coisa da minha cabeça, mas que o Brock em Gold Silver e Heart Gold Soul Silver é uma evolução do Brock, obviamente, né, de Red Green e Fire Red Leaf Green e tal. Só que, assim, o Brock de Gold Silver, 2-3 anos depois, ele é muito menos casca grossa porque, tipo, ele ficou mais maduro. Essa é a minha impressão. Pois é. Porque ele parece mais um treinador mais nice, assim, tipo, ah, eu era durão, agora eu sou fodão. Exato, eu não preciso exatamente. Mostrar que eu sou durão. Exatamente, exatamente. É uma coisa que eu gosto também bastante do Brock de Heart Gold Soul Silver, que eu gosto muito da blusa dele de Heart Gold Soul Silver. Ah, sem dúvida. A blusa laranja, acho que combina bastante com ele. Combina, combina. E o cabelo dele é maior, né? Tipo, parece que ele deixou crescer. Exato, exato. Agora, a pose do Brock é icônica. Me lembra, tipo, quando você vai nos brinquedos do Hop Harry Play Center, e aí os caras falam, se você passar mal, você faz assim com os braços, né? Você meio que fecha. É tipo a pose de você sair do brinquedo porque passou mal. Exatamente, exatamente. Pra mim, ele tá falando arrego. Passou mal aqui. Tá pedindo arrego. mas é engraçado. Aliás, eu não lembro de em nenhum momento dos jogos referenciarem que o Brock é mulherengo, que nem no anime. Uhum. Mas eu sei que no Let's Go eles até brincam um pouco com o rolê dele querer ser tipo, pesquisador, médico e o cara era 4. Eu lembro de algo do tipo, não, em alguma linha de diálogo dele. Eu não lembro exatamente qual, mas eu lembro de algo assim, deles brincarem. E é até contrastante, né, essa coisa dele, assim, se você for pegar realmente o que ele parece realmente no início, que é igual você falou, casca grossa e tal, e ele querer ser criador Pokémon, ele ter essa questão, até no anime, né, que eles brincam mais com isso dele ter 600 irmãos, é muito legal, né, porque, tipo, mostra que ele tem a parte dele treinador, lutador não, ele é tipo Rock. Mas, tipo, e ele tem um outro lado muito mais humanizado, né? Eu gosto muito disso. Pois é, isso é bem legal também. E, de fato, a gente pode até tentar... A gente tinha falado isso muito brevemente no último cast das Trainer Classes, né? A gente podia tentar assinar, né, as Trainer Classes existentes nos livros de ginásio, enquanto a gente fala deles, né? Por exemplo, legal essa brincadeirinha. O Brock é definitivamente um hacker, né? Certeza. Um hacker jovem, né? Que não é gordo. Porque os hackers são tudo gordo, né? Gordo. Ele até tentou entrar pros hackers, você falou, ih, tá muito magrinho. Tá muito magrinho. Mas ginásio. Exato. E uma peculiaridade também, porque os hackers, eles também têm tudo o olhinho de japonês fechado, assim, né? Tipo, que é um estereótipo, né, do japonês de olho fechado, mas todos os hackers, e o Brock também tem, de fato. muito... icônico, na verdade, né? Porque acho que não tem outro personagem, tirando a família do Brock, que tem esse olhinho, né? No anime. Então, no anime não, de fato. Assim, os hackers nas gerações mais recentes, eles passaram a ter olho aberto, né? Tipo, pós ali sexta geração, eu acho. Deixa eu ver. Pós sexta geração, eles passaram a ter olho aberto, mas até a terceira, quarta... Não, até a quinta mesmo. Eles têm olho fechadinho, assim. Mas... qual que é o nome? O que eu ia falar? Esqueci agora o que eu ia falar. Desculpa, problema. Eu lembrei rapidamente. Eu lembro que... Por muito tempo eu achava também que o Bruno era nessa linha. O Bruno da Elite Four. Porque o Sprite da primeira geração, ele tem um olho meio fechadinho também. Da primeira e da segunda geração, se eu não me engano. Acho que da primeira e da segunda. Mas nas artworks, no anime e em outras mídias, ele sempre foi retratado com o olho aberto. Então eu acho bem peculiar isso, de fato. Quer dizer, no anime agora eu não lembro. Vou ser bem honesto. Talvez eu esteja enganado. Eu acho que ele tem olho aberto no anime. O Bruno parece uma evolução do Brock, né? Se o Brock fosse um Pokémon... Exato. Só que o Bruno, ele é definitivamente um Black Belt. Ele não é um hiker, né? Mas eles parecem, de fato. Talvez até por conta disso, lembre, de fato, né? Do cabelo, né? O estilo de cabelo. Do cabelo. Principalmente nas primeiras gerações, de fato. Sim. Não, e assim, no mangá e tal, obviamente não, nas primeiras gerações, né? Porque hoje em dia já meio que acostumaram com o design do Brock como ele é hoje. Sim. Mas o Brock tem realmente uma pegada mais até lutador. Se você for ver, tipo, os desenhos antigos dele, que ele tá sem camisa e tal, você olha e você fala, mano, ele não é... Ele é lutador. Exato, exato. A roupa dele do anime, de fato, ele tem muito mais cara de hiker mesmo, né? Tipo... Sim. A versão do anime, a versão do Yellow, né? Que é inspirada no anime, né? O próprio... As próprias roupas dele, talvez, de Fire Red, lembra um pouco também. A do próprio Let's Go também parece um pouco. Mas ele... Até a segunda geração ali, ele parecia bem... Ele parecia alguém aleatório, né? Na verdade. Ele só tava com... Numa geração tá sem camisa e na outra tá com uma camisa. É só uma isso. Camisa. Uma camisa aleatória. Ele tá com pijama. O Brock acabou de acordar. Parece mesmo. E assim, qual que é o seu visual do Brock favorito, assim? Putz, isso é difícil, hein, mano? É difícil, é difícil. Eu acho que eu fico com Heart Gold Soul Silver porque é a blusona e o cabelão, tá ligado? Blusona e cabelo mais comprido. E depois dessa, eu acho que eu fico com a primeira geração mesmo. Classicão, sem camisa, puto. E isso aí. Eu gosto muito da de Fire Red Leaf Green, assim. Me lembra muito do Brock na geração Advanced do anime. Sim, essa sim, roupa justo. Dele. E eu acho bonitinha a roupa. Sai um pouco do óbvio dele lá. É verdade. Não é tão laranja e tal. Mas é legal. Não, é da hora, é da hora. Eu curto. Que mais? Tem alguma coisa interessante aí pra falar do Brock? Porque a gente falou dos irmãos dele e tal, né? Isso é um rolê que acontecia bastante na primeira... Sim. Bastante talvez, nem tanto, mas acontecia com uma frequência maior talvez na primeira geração do anime, né? Sim. Que é, por exemplo, os personagens nos jogos, os líderes de ginásio, eles não tinham tanto backstory. Mas o anime, ele compensava isso um pouco, né? Dando um pouco mais de profundidade pra esses personagens, né? Então... Tem esse fator, né? A gente não conhecia muito os personagens, mas no anime eles ganhavam um pouco mais de brilho, de fato, né? Tinha toda uma historinha envolvendo eles, geralmente. E o Brock em si, tipo, é um dos caras que mais tiveram, né, assim, esse background, porque ele teve mais tempo, assim, de anime, né? Porque sim, ele ficou porra. Até Sinnoh. Então foi 4 gerações tirando a Ilha Laranja, né? Exato. Professora Ivy. Ai, saudade daquele meme dele. Verdade, inclusive a gente não falou da professora Ivy no último episódio, né? Olha só. Nem citou a professora Ivy. Meu Deus, errata. Mas nossa. É porque a gente tava falando dos jogos, né? Principalmente. Mas a gente podia ter colocado elas na menção honrosa, eu esqueci também. De fato. Verdade. Droga. A morena. Partiu meu coração. É que tecnicamente ela sim é a primeira professora Pokémon, de fato, né? Se a gente for parar pra pensar, né? A gente tinha acreditado a Juniper como a primeira professora nos jogos. Mas a Ivy foi a precursora, ela que abriu o caminho. Ela que, exatamente, abriu o caminho pra Juniper. Brilhar. Partidora de corações. Deseja lá o que ela fez com o Brock. Pois é, né? Ai, ai. Muito bom. Mas acho que é isso. Eu, pelo menos assim, focando mais nos jogos, eu não tenho muito mais o que falar do Brock. Óbvio que no anime a gente tem... No anime teria até mais coisa pra falar, porque ele passa muito mais tempo com o Ash, tem muito mais da personalidade dele sendo desenvolvida e da relação dele com os próprios protagonistas, né, durante as gerações. Mas sim, o Brock do anime não importa. Na verdade é essa. a galera do anime agora tá puta com nós, tá ligado? Nossa, cancelados. Canceladíssimos. Mas um dia a gente faz um episódio sobre anime, faz alguma coisa, né? A gente não precisa agora. Tem o próprio Jornadas, que fala bastante do anime. Então, exatamente. Tá lá que eles vão falar do Brock do anime. Cobrem ele. Isso. Eles lá. Tipo, a gente jogando das nossas costas, né? Tipo, agora é eles. Exatamente, eles que lutem. Essa bucha é deles. Sabe uma curiosidade? Uma pequena trivia aqui sobre o Brock. Em francês, aliás, vamos falar em japonês, né? O nome dele em japonês é Takeshi, né? Takeshi é o nome dele em japonês. Em francês ele chama Pierre. E Pierre também é o nome francês do Steven, que também é das pedras, né, no caso. Olha! Mas é de pedras diferenciadas aí. Na França eles têm o mesmo nome. Mesmo nome. Né? É tipo, se você gosta de pedra e é francês, obrigatoriamente seu nome tem que ser Pierre. Exato. Gostei. Tá na lei, tá na Constituição da França. Tá na Constituição. Exatamente. Então é isso aí. Brock, muito bom. Brock do sucesso, muito obrigado aí, Brock, pelos momentos de alegria. E é isso aí. Muito. E muito obrigado por ser o primeiro ginásio logo... Não, na verdade tem um rolê assim... importante pra falar, porque se você tinha um Pokémon de fogo em Red, Green, era muito mais complicado você passar do Brock, né? É verdade, Pokémon Red, Green e Blue, Yellow, no Yellow principalmente, era uma tristeza, né? Nossa! Quer dizer, no Yellow mais ou menos, porque o Nidoran, ele aprendia, eles pegaram o Nidoran do Yellow e do começo do jogo e colocaram, acho que tinha Mankey também no começo do jogo. Mas o Nidoran aprendia ele passou a aprender Double Kick mais cedo no Yellow pra poder compensar isso, tá ligado? Mas no Red Blue não, o Red Green Blue, nossa, você se fudia com o Charmander. Boa sorte. Já era. Não, e o foda é que não colocaram no Yellow, principalmente, né? Aqueles Splinter que fala, que joga água. É, porque aquilo tem. Ficou muito na minha cabeça do Pikachu. Nossa, o Pikachu roubou, hein? Pikachu ladrão do caralho, né, mano? Aí fica muito fácil. Muito fácil enfraquecer, Vou jogar um balde de água no Onix ali e falar, pronto, venci, nem precisa de Charmander. Pois é. Pô, mas também, né, mano, como os caras, né? É complicado. É complicado. Mas essa também era uma das coisas que eu gostava bastante do anime, de fato, que era como que o Ash, ele não ganhava de forma ortodoxa dos líderes de ginásio. E a gente vai até citar outras vezes isso aqui, porque na primeira geração tem muito isso, de fato, né? O Ash tem um quê meio de brasileiro, gambiarra, então, né? Gambiarra, assim. Sucesso. Sinceramente, eu acho que o Ash não teria passado do primeiro ginásio se não fosse o protagonismo, mas enfim, não estamos preparados pra isso. É, de fato. Mas assim, ele é o protagonista, né? De todo mundo que pode ter isso no anime, tem que ser o Ash, né? É, isso é verdade. Faz sentido. Podemos então ir para a Misty? Antes, só comentar aqui, você falou da dificuldade do Charmander, né? Em Fire Red, eles deram uma contornada nisso, porque o Charmander passou a aprender, não lembro se no level 14, 15, 16, mas por ali, o Charmander aprende só em Fire Red, Leaf Green, Metal Claw, pra poder facilitar a passada do Brock, de fato. Então se você grindar um pouquinho o Charmander, você consegue passar do Brock, mesmo com um pouco de, né, mesmo sem poder... com o starter que tem fraqueza, né? Eles desbalancearam. Inclusive, fica, sabe o que também aí? A minha indignação com a galera que não gosta da Chikorita, tá? Por quê? vou expor aqui. Vou aproveitar esse momento do Brock, porque a gente não vai ter muito tempo pra falar isso. Talvez a gente pudesse falar isso no segundo ginásio, mas eu vou falar aqui agora, porque talvez eu esqueça. de Johto, né? A gente podia fazer isso no cast de Johto, mas eu talvez esqueça. A galera... geralmente fala que o Charmander é o modo hard, né, da primeira geração. Por conta disso, porque o Brock, ele é mais difícil de passar. Mas eles falam a mesma coisa da Chikorita. Nossa, a Chikorita é muito difícil de passar, porque no começo do jogo é terrível. E ninguém gosta da Chikorita, e todo mundo gosta do Charmander. Exatamente. Onde está... Que mundo hipócrita é esse, Danny? A galera fala da Chikorita que não, é ruim de passar no começo, porque ela só, né, tipo, não é fácil de upar, não sei o que e tal... Porque tem o primeiro ginásio de voador. Porque... O Charmander é a mesma coisa. O Charmander é a mesma coisa, todo mundo ama. Vão se fuder todo mundo. Exatamente. Enfim. Perfeito, Justice for Chikorita. Exatamente, Justice for Chikorita. Agora, vamos pra Misty agora? Vamos para Misty, nossa bela ruiva. A ruivinha, Misty da cidade de Cerulean. Lá no Japão ela é chamada de Kasumi. Kasumi. É legal que a Misty, né, como a gente falou antes, ela, eu, assim, vejo uma enorme diferença da Misty do anime e do jogo, porque a do anime, ela foi feita justamente pra ter aquele, pra pegar o pé do Ash, né, então ela era uma personalidade mais forte, talvez. Eu acho que a do jogo, ela é do jogo, né, mas tá aqueles velho, dos games, ela é muito mais doce, mais simpática. Mais tranquila, sei, tipo, né, ela não parece ser, ela não parece ter a mesma personalidade. E principalmente em Gold Silver Crystal, né, que a gente vê ela até tentando, né, até meio piriguete, né. Sim, flertando. A Misty flertando lá com os caras, com a galera, os caras tentando se pegar lá e a gente interrompendo os caras, olha só. Empaca foda do caralho. Empaca foda. Mas da hora. É da hora. É, assim, a Misty, ela é treinadora de água, né? Então ela tem um ginásio de água. Exato. Ela é o segundo ginásio de, como você falou, de Cerulean. E, inicialmente, em Kanto, né, ela tem uma Staryu e uma Starmie, o que é muito doido que ela tem, tipo, os mesmos Pokémon, só que evoluído. Eu acho muito legal. Pois é, né, é engraçado, de fato, isso. Tem um Staryu e um Starmie. E é doido porque o Starmie é, tipo, psíquico, né? Sim! Ela poderia... Só que assim, a gente sabe que o tipo psíquico na primeira geração é meio roubado, né? Mas ela não tem golpe psíquico, então é tranquilo, tá ligado? Foda-se. Tá de boa. É só ruim porque a gente, por exemplo, às vezes... Quer dizer, não, a gente não tem... Com o Bulbasaur a gente não tem golpe de Poison, né? No comecinho, assim, na primeira geração. Acho que a gente só vai ter Poison Powder, então se dane também. É tranquilo. É tranquilo. Não, e é doido que assim, diferente do tipo pedra, eu tenho uma infinidade de pokémons do tipo água na primeira geração. Eu acho meio estranho ela ter porque ela tem um pokémon só, assim, um tipo só. Uma linha evolutiva. Uma linha evolutiva. Tem um Staryu e um Starmie, assim. Pois é, tem bastante bicho. Tipo, podia ter Tentacool, podia ter... como é que é o nome? Goldin. Psyduck, Goldin. Podia ter um Squirtle também, por que não, né? Squirtle, Podia ter uma série de bichos aí e realmente não tem. O que mais que podia ter além? Tinha um Seal, Seal Dilgong. É que também que a Lelei também tem o Seal Dilgong, então. Ah, é verdade. Mas Slowpoke. Nossa, ela. Misty, por quê? Por quê, Misty? Acho que eu acho que também é uma. Assim, tudo bem que a primeira geração ela tinha uma limitação de bichos, né? Você não tinha uma gama vasta pra. Né, pra todo mundo ali, né? Então, às vezes, eles quiseram. Principalmente pro começo do jogo, tá ligado? É, não dá pra você realmente colocar um líder de ginásio com 6 bichos, né? Então é um pouco complicado. Então eles escolheram 2 ali. É, seria um pouco complexo. Assim, pra gente que é experiente, não. Mas pras crianças de 10 anos, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, talvez fosse um pouco complicadinho. Fosse um pouquinho complicado, né? Você vai escalando, né, a dificuldade dos bichos. Sim. É engraçado que em Gold Silver, ela corrige um pouco isso, né? Corrige. Porque ela passa a ter outros Pokémon e uns bichinhos bem melhor. Talvez tirando o Quagsire. O Quagsire é bom também. Mas o Quagsire é aquela cota, né? Porque segunda geração tem que ter algum Pokémon da segunda geração no. É verdade. Eu tô aqui atualizada também. Sou pra Frentex. Exatamente. Mas a Lapras é uma surpresa boa também, porque é um bicho tanque, né? E muito. De gelo também e tal. O Golduck, pra talvez referenciar o anime, né? Porque nesse começo dessa época, tinha um pouco dessa mistura, né? Um pouquinho, assim. O Gold Silver, ele abraçou algumas coisinhas pequenas do anime. Nem tão forte, assim. Eles não abraçaram completamente. Mas eles, né, adotaram uma coisinha ou outra aqui do anime, de fato. Que é bem legal. E aí depois, né, tem um rematch, que você batalha pela segunda vez. Aí ela tem... na verdade, em Hard Gold Soul Silver, tá, gente? Ah, sim. É, aí ela inclui também o Lantern, Floats, o Milotic. Milotic. Combina com a Misty, de fato, né? Da hora demais. Combina, porque o Milotic é meio ruivo, né? Pra mim, aquilo, a sobrancelha dele é meio... Aquele cabelo ali, é um cabelão ruivo, exato. Só que é um cabelo ruivo tingido, né? Que é bem vermelho, né? A Misty é ruivo natural. Que é água água de xoxixa. Eu acho da hora. Agora, uma coisa que eu não gosto muito em Gold Silver, Hard Gold Soul Silver, é que a Misty solta o cabelo e pra mim descaracteriza total o personagem. O personagem, sério? Né? Como você não gosta? Nossa, eu acho muito não é que da eu hora. Eu gosto. É que quando eu joguei a primeira vez, eu sabia que era Misty, mas pra mim tava muito errado ela ter o cabelo solto. Não, eu concordo. É que é muito diferente. Parece que é outro personagem, de fato. Isso eu concordo. Primeira vez que eu vi a Misty de cabelo solto também, eu achei um pouco estranha. Mas eu pensei assim, eu acho que é até pra passar a ideia de maturidade, tá ligado? Tipo, ela tá com o cabelinho preso ali, tipo, Maria Chiquinha, porque ela é mais nova. Então passou, sei lá, 2-3 anos, ela ficou um pouco mais velha, ficou um pouco mais experiente, ela soltou o cabelo. Sei lá, eu acho que essa é a linha de que eles quiseram passar ali, tá ligado? Com a Misty soltando, né, o cabelo. Sim, faz sentido. Mas eu gosto até pra ter essa diferenciação de idade, eu acho da hora, tá ligado? Acho nice. E ela é uma swimmer, né? A Misty, a gente até falou isso no último cast, ela é definitivamente uma swimmer, não tenho que... Ela não tá sempre como... de maiô aí, na maior parte dos jogos, exceto o Let's Go, né? Sim. É, e o Yellow também, que ela tá vestida como anime também. Exato, o Yellow, ela tá como anime. Então, o que é bem curioso, né? Porque a Misty, de fato, do anime não tem o visual dela, exceto pelo cabelo, né? Não tem nada a ver com os jogos, né, mano? Elas um short e um suspensório. Tudo bem que faz sentido você não andar de maiô pela cidade, tá ligado? É tipo viajar, né? Passar por florestas e tal. Mas podia ser diferentão, né? Podia ser uma coisa bem mais diferente também. Não sei. Sim, sim. Não, e aí você falou que a Misty tem um namorico, né? Com. Uhum. Quer dizer, namorico não. Ela tem o crush dela lá. Exato. É o Bill que ela conversa? Não. Não, eu acho que é um maluco aleatório só. É porque lá na frente do Bill que tem um rolê, que ela conversa, né? Ah, sim. Mas o Bill nem Joto, ele tá em Joto, né? Em Goldstone. Ele tá em Joto. Ele tá em Joto. Isso, lá isso. Tá só o vô do Bill lá na casa. Ah, verdade. Tá só o vô do Bill lá. Não, mas estranho. Não é o vô não, relaxa que não é o vô não, do Bill. Não, não é o vô do Bill. A Misty metendo o golpe no velho, mano. Golpe do velho. Tem garantia, né? É, ué. A ração dos Pokémon. É, não, é de graça, né? Esse mundo não é de graça. Ai. Que mais, cara, Misty? Que seja interessante de comentar aqui. Ah, eu gosto muito da ideia, aí já parte um pouquinho pro anime, mas é igual o Brock, é impossível a gente não falar do anime, uhum. Da ideia dela ter as irmãs dela, né? E... Ah, sim, sim, verdade. É um arco legal, né? Tem, tipo, um cabelo. Sim, sim. É um arco legal, de fato, eu acho nice também. O rolê dela, né, ser o patinho feio das irmãs, né, tipo, entre aspas ali no anime. E lutar pra, né, pra melhorar, então, pra autoestima, né, a autoestima dela ter que melhorar. Agora, uma coisa que eu confesso que eu particularmente nunca, não é que eu não gostei, eu acho da hora, tá, no anime, mas eu realmente não conseguiria ver isso acontecendo nos jogos, e eu acho que isso não acontece nem na, de fato, em nenhum momento, né, dos outros jogos. Deixa eu só confirmar aqui as equipes dela no... isso não é referenciado mais pra frente em nenhum jogo, de fato. E eu fico meio feliz com isso. É o Togepi. O Togepi no anime é muito legal, de fato. Como ele é introduzido, o bebezinho ali. Um dos primeiros Pokémon da segunda geração que vão aparecer. Ali no começo, no final da primeira geração. Sim. A Misty meio que é a mãe dele ali, né? Essa imagem materna, não sei o que e tal. Cuida dele. Depois ele evolui pro Togetic lá também. Muito bonito aquele episódio lá em... Na geração avançada, muito legal. Mas sim. Eu acho que não tem nada a ver com a Misty. Principalmente com a dos jogos, né? Com a do anime faz sentido, mas com a dos jogos não tem. E eu fico feliz que eles nunca referenciaram o Togepi assim, tipo, no, na party da Misty. Nunca botaram, tentaram forçar um Togetic e um Togekiss na party da Misty. Nossa, ainda bem, eu também concordo. Não ia fazer sentido com a Misty do jogo. Não ia fazer sentido, tá doido. Eu achei até legal. Não, eu achei até legal, assim, que eles meio que deram um fim pra história do Togepi, né, na geração avançada. Sim. Que mostra que, assim, foi tipo um Pokémon da Misty, mas também não é... A Misty não é só o Togepi, né? Exato, aí logo depois ela aparece ainda com o Azurill, né? Tipo, que ele é do tipo normal, mas ele evolui, né? A cadeia evolutiva dele é tipo água. Uhum. E aí, tipo, é muito mais a cara da Misty do que o Togepi. Exato, exatamente. De fato. Realmente, faz muito mais sentido. E, bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Misty? Ah, eu gostaria de comentar que eu acho... A única coisa que eu achei estranha da artwork do Let's Go dela é que ela tá numa pose muito requebra, né? mas faz sentido até. Já na questão aí piriguetística da Misty aí, na discussão piriguetística. O que eu lembro é que todo mundo na época do lançamento do Let's Go, dos anúncios, eles tiraram um print bem numa hora que aparece o artwork da Misty e tem o Starmie jogando um jato d'água, tá ligado? E bate bem na bunda da Misty na artwork, tá ligado? Ela tá, tipo, empinando e o Star tá jogando um jato d'água. Cara, Game Freak, aí vocês não ajudam também, né? Não. Do trailer. Não, e pior que assim, é igual, acho que você falou da professora Juniper, não lembro quem foi no episódio passado, que a Misty é também aquela coisa, os caras são tudo meio que safado, né? Porque todas as poses dela são meio, assim, dá um duplo sentido. Tirando a pose da artwork dela de Heart Gold Soul Silver, que eu acho que é mais normal, É mais assim, né? normal, né? Ela só tá numa pose bem tranquila, né? Quer dizer, a Mas do o Yellow resto. também eu acho relativamente de O boa ali. Que ela tá só Yellow. com os braços levantados ali, né? Ela tá vendo se ela tá com um CC vencido, né? Exato, Ela exato. deixa eu Ela dar só uma tá fazendo. cheiradinha É, tá só e fazendo uma pose venceu. ali. Que acho que é até meio parecido com a pose dos jogos ali, né? Da primeira geração. Mas não é Sim. muito parecido, não, mas lembra um pouquinho. Lembra um Mas pouquinho. de fato, tem esse rolê. Tem esse rolê. Mas é, né? É isso. É É sobre isso. isso, é sobre isso. É sobre isso. Bom, bom, bom. Podemos avançar para o próximo, meu caro amigo? Podemos, porque a Misty, apesar dela. Aliás, isso é muito curioso, né? A Misty, ela dá a insígnia da cascata, né? A gente esqueceu só de comentar isso, muito Ah, brevemente. verdade. Cascade Badge. E uma das coisas peculiares da primeira geração. Aliás, na primeira geração, né? Isso, todas elas eventualmente fazem isso. Mas elas vão liberando os HMs, né? Exceto nas últimas gerações que não tem mais HM. Elas vão desbloqueando os HM pra você poder usar fora de batalha, né? E o HM que a Misty libera é o Cut, que a gente de fato precisa para poder passar do Surge. Mas Sim. isso faz com que o Surge não seja obrigatório. Já partindo pro Lieutenant Surge, né? O Tenente Surge. Sim. Uma das coisas é que na primeira geração, de cara, né, de imediato, você não é obrigado a passar do Surge, exceto se você quiser usar o Flash na caverna escura, né, na Rock Tunnel. Ah, Sim. porque é isso que ele libera, né, a insígnia que o Surge dá, a Thunder Badge, no caso a insígnia do Trovão, ela libera o Flash fora de batalha, mas se você souber o caminho, você não precisa de batalhar com o Surge. Não, e assim, o Surge é aquele cara que não tá a fim de trampar, porque eu acho que aquela árvorezinha na frente do ginásio dele é tipo assim: ah, mano, preguiça, vamos Mó deixar rolê, né? aí, que aí Deixa pelo menos fechado não aqui. vem gente, meu salário tá pago, o governo tá pagando, Pois tá de é, né? boa. Tipo, não quero treinador aqui, porque se fosse o negócio dele mesmo, ele não ia querer uma árvore pra atrapalhar, né? Se fosse Pois pago é, né? por causa da batalha, não sei. Ah, mas é que aí entra no rolê do desafio, tá ligado? Ele é tipo, ah, Ah, quem for batalhar comigo tem que estar preparado para passar das árvores, entendeu? é, né? Das árvores e das latas de lixo dos infernos, né? Também. Puta, Puta pode que crer, né? pariu. A gente nem falou muito do ginásio em si, do Brock e da Misty, porque eles são bem tranquilos, né? São bem diretos, né? O Sim. Brock é só um caminho de pedra normal, só um espaço ali, e a Misty tem uma piscina. Você batalha com uma galera. Ou do Surge, não. Ou do Surge é uma putaria. É um Nossa, é uma puzzle, né? putaria, é um puzzle. Você tem que achar duas chaves debaixo dos bagulho e tem que achar as duas na sequência. Filhos da puta, né, mano? E elas mudam de ordem, não mudam, ô, Elas tô mudam, louco? não, elas mudam, ela nunca é no mesmo. Quer dizer, acho que no Let's Go é no mesmo lugar, não lembro. Eu acho que no Let's Go, cara, inclusive uma trivia, meu namorado, ele começou a jogar Let's Go, foi o primeiro jogo de Pokémon que ele jogou, e aí Justo. quando chegou no Surge, eu falei, ih, você vai se ferrar, eu ficava horas pra achar essas coisas. Ele achou as duas de primeira, eu fiquei com tanto ódio. Se Falei, ah, que fodeu. droga. É, muito bom. Mas Mas é é. muito chato, Não, é, nossa. né? Assim, tipo, eu sei que tem uns esquemas, tá ligado? Eu nunca lembro. Eu sei que é sempre, tipo, quando você acha o bagulho, acho que é sempre uma das adjacentes, ou uma das, tipo, próximas e tal. Tem um rolê desse, eu nunca lembro qual que é o Sim. rolê, e eu sempre demoro pra achar. É aquela história, em vez da gente pensar, pesquisar alguma coisa, é mais fácil a gente ir na tentativa erro, né? Exato. É muito mais divertido. É mais Passar divertido. raiva é muito mais legal. Eu gosto muito. Oi? Diga, diga. Pode falar, pode Não, eu falar. gosto muito do Search porque ele tem uma teoria. Em volta dele, teve uma teoria muito doida, né? Isso aí é teoria, tá, gente? De Ô, que louco. teve uma grande guerra atrás do mundo Pokémon, e por isso que não tem tantos adultos, e o Search é um dos caras que lutou nessa guerra e Exato, exato. tal. E eu gosto muito dessa teoria. Óbvio que assim, é teoria pura, não faz sentido nenhum. A não ser, né? É, sentido ela faz porque uma galera acredita, né? Mas assim, de fato, ela não deixa de ser uma teoria, mas é uma teoria da hora, de fato. Porque assim como na primeira geração existem referências a outros lugares do mundo, né? Meio que a primeira geração, ela de fato foi criada pra se passar no Japão de 1996. Não tá errado fazer esse statement, né? Essa constatação. E o Surge, ele é um dos personagens que cita os lugares. Ele fala que ele veio da América, de fato. E lutou na guerra. Então, muito provavelmente, eles estão falando de alguma guerra do mundo real, de fato. Sei lá, seja... Guerra do Vietnã, guerra da... Sei lá, sabe? Alguma coisa assim, tá ligado? Sim. Seja a própria guerra mundial, não sei, vai saber, né? Surge, ele não tem idade pra ter lutado na guerra... na Segunda Guerra Mundial e tá vivo ainda. Mas, ali na, tá daquela idade, pelo menos, né? Mas tem esse fato que ele citou. Ou alguma guerra fictícia, né? Tipo, algo do gênero. Tem muito daquele negócio também que no pós-guerra japonês, né? Depois que o Japão ele perdeu a guerra por conta das bombas atômicas, teve muita... muito do exército americano dentro do Japão, né? E inclusive mandando algumas coisas, né? Mudando algumas coisas lá e tal. Então deve ter um pouco do imaginário, né? Do japonês esse fato, né? De você ter algum personagem de exército americano fazendo alguma coisa ali, né? Então... É o rolezinho dele. É o rolezinho deles. Agora, a gente só não comentou que o Surge é um líder de ginásio do tipo elétrico, né? Ah, verdade. O Sargento Surge, ele... Inclusive, o Surge ele é muito importante no anime também, né? Por conta do Raichu e tal, né? Na primeira geração ele vai usar um Voltorb, um Pikachu e um Raichu. E na segunda. Engraçado que no Yellow ele só usa o Raichu, que nem no anime, né? e depois ele vai expandindo um pouco também. Na primeira geração não tem tanto bicho elétrico assim também, né? Tem alguns ali que ele não vai usar por conta das razões que a gente já citou, né? De não ser tão avançado no jogo. Mas não tem absurdos de Pokémon elétrico também na primeira geração, né? É, aí tipo, depois ele, e no Yellow você falou, né, Raichu, e em Gold Silver, Heart Gold Soul Silver, na primeira batalha, ele usa ainda os dois Electrodes. Electrodes. Nossa, tá difícil de falar, Electrode. Uhum. E eu prefiro falar igual um Pokémon, porque sai mais fácil do que falar igual um humano. Justo. Um Magneton e um Electabuzz, né? Exatamente, não, mas aí você tá falando errado, aí você tem que falar, ele usou exato, o Magneton e o... A melhor coisa que fizeram. Muito bom, né? Muito bom. E o Electabuzz, de fato, é um belo design de Pokémon, né? É um bicho que... Nossa. Que, de fato, assim, eu acho que vou ser bem honesto, que se ele tivesse usado um Voltorb, um Pikachu e um Electabuzz, pra mim, nossa, seria muito mais da hora, porque o Electabuzz você só acha na Power Plant, tá ligado? E aí, como é que você vai saber, tá ligado? Às vezes você nem vai pra aquele lugar lá, porque tipo, é bem fora de mão, você já passou do... né? Depois do jogo, já terminou as coisas do jogo, você nem volta pra lá, às vezes. Não, e assim, o Electabuzz tem muito mais cara de ser Pokémon do Surge do que um Raichu. Embora, no anime, eu acho que eles fizeram, tipo, sei lá, conexão entre o Raichu e o Surge muito boa, assim. Então, sim. E de fato, é um ótimo momento pra aquilo acontecer, de fato, porque o Pikachu poderia evoluir, de fato, né? Sim. Por que ele não vai evoluir, né? Então... Foi um ótimo argumento logo no começo ainda, né, da série pra justificar o Pikachu não evoluir nunca, né? E aí, mano, é isso que eu fico fodido também, né, Dani? Porque aí o que acontece? Passa, sei lá, 2019, 2020, vem os malucos fazendo matéria em site, falando assim, será que o Pikachu do Ash vai evoluir? Ai. Gente. 20 anos nas costas, né? Não, o dia que o Pikachu evoluir, vamos fazer um jogo de Pokémon com todas as regiões juntas. Que também isso é uma coisa que a gente, de vez em quando, tem alguém falando: ah, eu queria um jogo que tivesse todas as regiões. Ah. Exato. Assim, querer a gente até quer, mas qual é a chance de acontecer? Nenhuma, zero, tá ligado? Ah, outra coisa é o... Se o Pikachu evoluir, o anime provavelmente acaba, tá ligado? Beleza, os dias que eles falaram assim, ó, o anime vai acabar. Beleza, aí o Pikachu pode evoluir. Tchau. Aí o Pikachu pode evoluir, mas a chance de acontecer também é muito baixa. É sério. Não, ainda mais que o Pikachu, ele é a cara do Pokémon, assim, no mundo. Pokémon Company, né? Tipo, é uma coisa... Teria um pecado, talvez. Acho que, sei lá, a declaração de falência da Pokémon Company perdeu o símbolo do Pikachu. Exato. Não tem... condição disso acontecer. E aí o... Mas é, o Surge ter o Raichu nesse momento é importante, é interessante. Desculpa, é interessante de fato. E serve como... E ele também tem um Pikachu, né? Isso que é foda. Na primeira geração ele também tem um Pikachu. É. Mas no anime ele não tem, ele só tem o Raichu. E, meu amigo, assim, o Surge, você falou que ele é do tipo elétrico, né? O ginásio dele. Uhum. E qual que é a insígnia dele? É a Thunder Badge. Insígnia do Trovão. Que eu vou ser, vamos ser bem honestos, né? Que as insígnias da primeira geração são muito boas, né? São um belo design de insígnia. A primeira e segunda, principalmente, né? Acho que a gente falou isso em algum outro cast. Eu particularmente gosto da terceira e da quarta, mas eu acho que eles já começaram a pecar em alguns designs de insígnia a partir da terceira. E da quinta pra frente, meu Deus. Nossa, da quinta. Meu Deus. Concordo total. É porque, tipo, as insígnias, né? Tipo, parecem. Eu não sei, pra mim tinha um. Elas são simples, mas ao mesmo tempo elas são um design meio único, assim, sabe? Exato. E depois exato. Foi ficando muito rebuscado os designs e tal. Exato, fica exato. Estranho. A simplicidade da primeira e da segunda geração, elas são essenciais pra elas funcionarem e pra ficar tão icônico também, né? Sim. E até pra você poder redesenhar elas, tá ligado? Enquanto criança, tá ligado? Tipo, é fácil você desenhar uma gota. É fácil você desenhar um coração, tá ligado? Um coração, um arco-íris. É, de todas essas, eu acho que as mais complexas insígnias. Não vou nem dizer que é complexo, tá ligado? Mas a do Surge é um pouquinho mais detalhada, porque ela tem as pontinhas ali e tal. Você precisa, né, prestar atenção. Sim. A da Erika, de fato, e a do Giovanni são as mais difíceis, de fato. E ainda assim, tipo, não são tão difíceis, não, tá ligado? De você reproduzir. Sim. Não, e a do. E a insígnia do Surge, pra mim, ela lembra muito um ovo frito, na verdade. Eu sempre olhei pra ela e falei, nossa, é um ovo frito. É verdade. O que faz sentido, porque quando você tem um trovão, você frita a pessoa, né? De eletricidade também. É, então, também. Às vezes ele fritou ovo na eletricidade. Também tem isso, de fato. É um Não, porque o mais óbvio seria tipo um formato de raio, né? Pra insígnia. Igual foi uma gota pra. Ah, sim, sim. Mas eu achei é icônico, não tem como. Aliás, uma coisa que a gente acabou não citando muito, e acho que vale ressaltar aqui, previamente também dos que a gente não falou, né? No Japão, principalmente, né? Aqui no Ocidente a gente tem as cidades, por exemplo, de Pewter, Cerulean, Vermilion, todas elas remetem a cores, mas as insígnias, elas no Japão ficam muito mais evidentes disso. Porque a Boulder Badge, se eu não me engano, é a Grey Badge, né? Deixa eu confirmar aqui só pra ter certeza. Elas têm, tipo. É o nome da cidade? Não, o nome da cidade não. É o nome das insígnias mesmo. Das insígnias. Que é literalmente o nome das cores mesmo, né? Sim. Deixa eu confirmar aqui pra ter certeza da de Cerulean, porque eu não lembro qual que é o nome da de Cerulean. Vamos ver. Ah, é que eu tô na página errada. Eu vou olhar pelas badges, vai ser mais fácil. Badge. Porque eu tô na página dos líderes, né? E nos líderes só citam em inglês. Ah, em si. Grey Badge, Blue Badge, da Cerulean é Blue. Exatamente. E a do. É Blue Badge mesmo, né? E a de Vermilion é, apesar de ser Thunder Badge aqui, é Orange Badge no Japão. Então, ela é bem mais alaranjadinha, né? Eu não sei o porquê ali do. Né? Do negócio ali. Das pontas amarelas. Talvez seja. Pra remeter uma estrela ou um sol? Pode ser. Porque a Vermilion é uma cidade portuária, né? É, lembra um sol, verdade. Pode ser um sol, alguma coisa assim. Não sei. Me faz pensar nesse sentido, né? Mas. Tem coisas assim que não dá pra. Eu fico mais em dúvida realmente nessa insígnia e na insígnia da Sabrina e tal. Mas tem umas que são muito mais óbvias, né? Tipo, acho que a Rainbow Badge e tal, porque planta gosta de arco-íris, sei lá. Exato. Exatamente. Não, é por conta do... Olha só, não, faz todo sentido o Rainbow Badge. Porque vou atropelar aqui, tá? Só pra poder explicar, porque eu vou esquecer depois. O que ocasiona o... Nossa, tem duas coisas, calma lá. Antes, primeiro de tudo. A Rainbow Badge, Celadon. A Celadon... Tem o quê? Rocket Hideout. Giovanni é o Ho-Oh Rainbow Badge. É isso aí. Foi sentido, é isso. É não, isso. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar o quê? O que ocasiona o arco-íris? É a chuva seguida de sol. Porque aí você tem o arco-íris, né? E o que é a chuva, né? A água e o sol, se não, né, pra planta ali, é fotossíntese. Crescer. Cara. E casamento de viúva também. Exatamente. Vai se crescer. Só casamento de viúva, exatamente. Também pode. Vai que a Erika seja viúva. É, não sei, né? Vai saber. Faz enfim, todo sentido. Agora voltando pro Surge. Tem esse rolê aí, né? Dos paranauês dele ser o líder elétrico. O mangá, ele começa na porra louquice lá, que ele também é da equipe Rocket, que aí eu já discordo dessa parte do mangá, não gosto muito dessa né, desviada de caráter dos personagens. Porque apesar de a gente ter zoado que o Surge certamente voltou no Biruliro, mas só porque ele é do exército, né, americano aí, mas é, né, eles são todos líderes de ginásio, são de boa ali. Inclusive, eu nem sabia disso, porque não manjo muito das rematches de Heart Gold Soul Silver, porque eu nunca rebatalhei com os malucos lá em Heart Gold Soul Silver, não, vou ser bem honesto. Mas na rematch de Heart Gold Soul Silver, eles usam patirizo. Que da hora. É muito da hora. Muito nice. É um Pikachu, né, da quarta geração, digamos assim. É o Pikachu da quarta geração. Só que ele é, tipo, bichinho fofinho, tá ligado? Se você pode fazer pensar, assim, que o cara do exército, talvez ele não quisesse usar um patirizo, tá ligado? Pra não ser zoado pela equipe. Pra não ser, né, enfim. Mas, agora... não, foda. Foda demais. Não, e agora, assim, o visual dele na quarta geração, que ele tá com um visual, assim, três anos depois, me lembra muito... Você já assistiu Padrinhos Mágicos, que tem aquela fada do exército? O George? Sim, é igualzinho, né? É ele. É igualzinho a ele, isso é verdade, Dani. É o mesmo visual. É verdade. Agora, sabe uma coisa curiosa? O Surge, ele tem um... Pra mim, ele tem um caso muito bizarro, de que, tipo... Na primeira geração ele tem uma cara, na terceira ele tem outra e na quarta ele tem outra. Pra mim parecem três personagens diferentes, tá ligado? Parece mesmo, não, foi trocado o ator. Foi trocando o ator e é engraçado porque, beleza, na terceira, na primeira e na terceira geração era um cara de uma idade X e na quarta chamaram um cara mais novo pra fazer. Porque o Surge é um dos únicos que pra mim parece que ele tá mais novo na quarta geração, tá ligado? Parece muito. Parece que ele tá mais novo. É, porque tipo, se você for olhar realmente nas artes e na sétima geração, né, em Let's Go, ele parece que voltou, assim, ser os caras da primeira e da terceira geração. Exato, exato. Ele tá um pouquinho mais... Parece que ele tem mais ruga, tá ligado? Parece que ele é mais carrancudo, assim, carrancudo. Tá um cara do exército mais brabo, né? E na terceira não, na quarta. Na quarta parece que ele... Talvez um óculos, o fato dele estar de regata, talvez isso ajude, talvez. Talvez. É aquela coisa também, às vezes o cara fez uma plástica, uma harmonização verdade, facial também, verdade, né? Verdade. O cara tá também mais cuidado, parece que ele fez mais, sei lá, um crossfit. Exato, então... exato. Realmente, você tem razão. E falando do Surge também no anime, porque, por exemplo, a gente falou do Brock, que o Brock, ele parece, ele não parece tanto, mas ele parece. A Misha, ela parece, mas também não parece tanto assim, né? Você consegue distinguir. Agora, o Surge do anime é completamente diferente. Sim. Esse sim é, tipo, outro maluco, nada a ver. Inclusive, até na proporção, porque ele é, tipo, muito maior, né? Muito mais grande. Sim, nossa. Não é maior de grande. É um monstro. Não, e tipo, ele é meio bronzeado, porque tipo, ele não é bronzeado nos jogos, assim. É, nos jogos ele é branquelão. Faz sentido até se ele ser bronzeado, já que ele tá numa praia, né, numa cidade portuária, sei lá. É, mas... de fato. Ah, realmente. E é engraçado porque no Journeys, né, no Jornadas, ele reapareceu, né? Só que ele reapareceu com o design atual do Surge. Então parece que é outro maluco. Realmente é recasting, de fato. Tem nada a ver. Enfim. Agora uma trivia também. O Surge tem um ginásio dele, né? Que é aquele ginásio lá do inferno, das latas de lixo. Que também reapareceu em Pokémon Sun, Ultra Sun e Ultra Moon. É verdade. Assim, não bastava a Game Freak já fazer um inferno pra gente. Toda vez que tem canto, eles resolveram fazer esse inferno de você procurar a senha na lata de lixo na sétima geração também. Duas vezes, né? Let's go. Obrigado, Game Freak. Três vezes, né? Porque teve... Aliás, tem Sun e Moon? É só no Ultra Sun? que tem? É só no Ultrassan, se eu não me engano. É só no Ultrassan em Ultramon. É, acho que é só no Ultrassan. Porque você passa do rolê, luta com o maluquinho lá, que não é o Surge, né? Isso. Mas ele te dá um autógrafo, né? Te dá um autógrafo. É tipo uma massa grátis do inferno. E a gente ganha esse autógrafo também do Surge no Let's Go, né? É. Tem um rolê desse, que eu acho que é isso, né? Ao invés dele dar a insígnia primeiro, ele dá um autógrafo e depois ele dá a insígnia. É um bagulho desse, eu acho. É alguma coisa assim. Eu lembro de algo assim. É muito engraçado, de fato. Eu lembro que eu ri muito quando aconteceu isso. Toma o autógrafo. Toma aqui o autógrafo. Muito bom. Até porque faz sentido, porque geralmente tem um imaginário popular aí de que galera do exército, né? Tipo, que lutou em guerra e tal, é tipo herói, né? De guerra, essas coisas assim. Sim. Então é. O cara, ele dá autógrafo é porque ele é famosão, tipo, né, puta, sou famoso aqui, tenho patente no exército e tal. Sou a zica do baile, uso roupa camuflada, mesmo não precisando estar camuflado. Então é da hora. Agora, qual a classe de treinador você acha que o Surge se encaixa, meu amigo? Putz, o Surge é um pouco complicado, né, porque... Complicado e perfeitinho. Exato, porque o Surge... Não tem muito, muito histórico de personagem de exército, né, nos jogos de Training Class de exército. Mas gente, sabe... Talvez ele seja uma evolução do Rocker? Sabe, pode tipo, aquele maluco que toca guitarra, tá ligado? Tipo, eu acho que sim, eu acho que sim. Faz sentido. Algo nessa linha, só que com um viés mais militar. Não, é que eu não lembro exatamente qual Turner Class que era, mas assim, o sprite dele da primeira geração, parece que ele tá sendo pego no flagra. Ele tá na minha mente, né? Ele tá consertando alguma coisa, ele, opa! Olhou entendi, assim pra entendi. Trás. Entendi, não sei. Entendi. Pode ser também, é verdade. Pra mim, ele tá tipo, só bravo mesmo, tá ligado? Assim, só bravo. Pô, tô querendo comer meus negócios aqui, me deixa em paz. É, caralho. Ele tá meio bravo. Pode ser, de fato. Talvez eu pensei no Rocker, porque na quarta geração ele usa óculos escuros, né? Tipo, quer ser do mal, quer ser menino do bairro. Ah, na segunda também ele usa. Nossa, não lembrava. Ele usa óculos escuros também. É verdade, é verdade. Nossa, ele usa verdade. Não lembrava disso. Tinha esquecido. Ah, legal. É, tipo, depois de um tempo ele quer se tornar o blogueirinho. Blogueirinho. É verdade. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra Trainer Class aqui. Tô jogando Trainer Class, mas a internet tá chorando. Calma lá, vamos ver. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Tem Gambler, não, Gambler não tem nada a ver. De fato tem Rocker, de fato. Scientist, Super Nerd, não. Youngster também não, obviamente. Assim, a gente tem que pensar na primeira geração, né? Porque depois que também veio depois da segunda, também não... Não adianta. Pode ser que ele seja um engineer. Tipo, um engenheiro. Engenheiro. É, que pode é trabalhador, ser. Né? Não sei o que tal. Os engineers, eles usam o Pokémon da elétrica também, né? Eu acho que faz um pouco de sentido. Eu acho que é um engineer que foi pro exército. Exato, exato. É, exatamente. Eu também acho que é isso, viu? Os engineers que cresceu na vida aí, patente militar. E... Patente alta. Falar grosso, é isso. É, definitivamente é um engineer, de fato. Fechado. Bateu o martelo. Bateu o martelo, tá oficial aqui agora. E agora, podemos ir pra Erika? Podemos sim, vamos lá pra nossa querida. Vamos para Celadon. Celadon City. E a Erika, ela é um dos personagens que o nome japonês dela é Erika também. É um dos poucos que tem o mesmo nome no Japão e no Ocidente. Inclusive, a gente não falou o nome do Surge. O Surge no Japão chama Mates. Mates. Mates. Que até parece alguma coisa meio americana, meio gringa. Não parece um nome japonês, de fato. Ele parece algo americano. Mas ele está traduzindo para Surge mesmo. Já a Erika, ela é especialista em Pokémon do tipo mato. Do tipo... Fumar. Olhar de bananeira. Ah, é, enfim. Exatamente. Tia das plantas, né? Tia das plantas. É. A insígnia dela é a Rainbow Badge, igual explicado, Rainbow, né? Badge. Por você. Exatamente. Que é chuva, casamento de viúva e as plantas crescem. Exatamente. se serve de né, informação adicional. A primeira geração brinca muito com esse rolê de cor, porque a. As cidades, elas representam cores, né? Até na própria, no Yellow, né? Quando a gente vai visitar ele, as cidades, elas têm as suas respectivas cores, né? Piltover é mais cinza, Cerulean é azulzinho. No caso aqui, Rainbow faz sentido porque é uma mistura, amálgama de cores, né? E Palette também, porque Palette é nada mais nada menos que o bagulho onde você põe as cores, né? aquelas paletas de pintura, né? De pintura. É. Sim. Então tem essa brincadeira toda de cores. Aqui temos o Rainbow Badge, que chama... Que acho que também é a única insígnia, de fato, que é, também é o mesmo nome, né? A Erika tem o mesmo nome. E a insígnia tem o mesmo nome, de fato, no Japão. Um dos poucos que vai ter isso, de fato. O único que vai ter isso na primeira geração. E ela tá sempre de kimono, né, mano? Sempre que ela é representada, ela tá sempre de kimonão ali, uma coisa mais tradicional japonesa, né? Já até pegando já essa ideia do kimono, pra mim, ela é uma kimono girl que veio lá de Johto, mesmo sendo de canto. Faz sentido, eu hei de concordar que faz sentido, apesar de não existir as kimono girl ainda, ela certamente tá ali, né? Ela tá ali, de fato, é verdade. E ela, assim, de certa forma, obviamente o ginásio dela é do tipo planta, mas como a maioria dos Pokémon de planta, é meio planta, um pouquinho Poison, né? Porque ela tem dois Pokémon que tem o tipo Poison no time dela, e ela tem três Pokémon. Então ela tem o Victor Bell, né? Que é Grass Poison. Exato. Tem o Vileplume, que é o Grass Poison, e o Tangela, que dá o desempate. Ela é Grass, ela fala, não, então sou planta. É, tem que ter pelo menos um aqui, porque já estamos no meio do jogo, não dá pra mais brincar que a gente é double type aqui. É. Não dá pra deixar a galera na dúvida, não. Coisa tá séria. Pois é. Mas é da hora, de fato. Inclusive, o Victory Bell é da Erika na primeira geração é causa de, não vou dizer necessariamente trauma pra muita gente, talvez pra alguns aí. Mas, por quê? Porque existe um rolê na primeira geração, que do jeito que o jogo é programado, né? Que o... É diferente do que foi mudado depois, posteriormente. Na primeira geração, a taxa de crítico é baseada na speed dos Pokémon. Sim. Não necessariamente num fator extra, né? Um valor extra ali, né? Então, o Victory Bell, além de ser um Pokémon rápido, ele também é um Pokémon com Razor Leaf, que é um golpe que aumenta a taxa de crítico também, né? Então... A Erika, o Victory Bell da Erika é um dos bichos que mais crita no jogo com Razor Leaf. Porque ele só spama. Se ele spamar Razor Leaf, ele vai critar todo turno, tá ligado? Então tem esse rolê. Posteriormente não, né? Mas na primeira geração tem esse fatorzinho aí, né? Não, e tem um rolê muito doido na primeira geração, no Yellow, né? Porque assim, no Firehead. No Firehead não, desculpa. No Red, Green, Blue, ela usa o Victory Bell e o Vileplume. É verdade. Ambos no level 29. No Yellow, ela usa a pré-evolução deles, né? Que é o Weeping Bell e o Gloom no level 32. Pois é, né? Que doideira, não? Doideira. É. O Gloom eu até entendo, porque tem o Gloom no anime, né? Inclusive é o rolê que faz o Ash ganhar a insígnia, né? Tem um incêndio, né? O bagulho pega fogo. Ela tá pegando fogo o bicho e ele vai lá e salva o Gloom, que é fedido pra caralho, mas ele ainda assim vai lá. Salva o bicho. E todo mundo fica, oh, parabéns, tal, tá, salvou o Pokémon. Toma, segue, né? Sendo que era só voltar pra Pokéball, né? Assim, vamos ser bem honestos também que os caras vacilaram, né? Vacilaram. Mas tudo bem, vamos lá. E aí ele levou o bicho pra fora, ganhou em si, não sei o que e tal. Mas por que o Weeping Bell? Não lembro. Tem um Weeping Bell no episódio também? Eu não tô lembrando. Eu não tô lembrando também. Eu não como lembro. Como que é. Mas então provavelmente deve ter. Ou talvez usaram o Weeping Bell, talvez pra fazer até esse rolê aí do Victory Bell ser mais rápido e tal, e não sei. Pô, pode ser também. Pode ser verdade. Também. Uma possibilidade. Pra não ter que reprogramar o bagulho do zero, né? Assim, não, vamos resolver isso aqui de outro jeito, né? Mas é doido que, tipo, aumentaram o level deles, né? Tipo, deixar eles mais fortes. Apesar que, tipo, nesse caso, o level não impacta tanto, porque tanto o Victory Bell quanto o Vileplume, eles evoluem por pedra, né? Por pedra, sim. Então faz sentido até, né? Tipo, beleza, tanto faz o level, né? Na verdade. Sim. Não, e talvez seja uma forma também de deixar mais igualável, né? Porque eles perdem em evolução, mas ganham em level, talvez. É, pode ser, de fato. Uma coisa assim. Possibilidade. Inclusive, a Erika é outro dos personagens que a sua batalha de ginásio não é obrigatória ali na meiuca do jogo. Inclusive, no Let's Go isso fica ainda mais evidente, porque você não tem a questão de HMs e o caralho A4, né? Quer dizer, a Erika, acho que a insígnia da Erika, ela já não libera nada, na verdade, né? Ou ela libera Strength, eu acho. Ela libera Strength. É, mas o Strength você só vai receber bem depois, lá de Fuchsia, né? Então meio que tanto faz você pegar agora ou não, não impacta. Você pode batalhar com ela ou não, não vai afetar o progresso do jogo. E no Let's Go, no Let's Go, na real, depois da Mist, você pode batalhar com qualquer um em qualquer ordem. Isso eu acho muito da hora, inclusive. Sim. Que eu mais gosto do Let's Go. É quase que um mundo aberto. Quase um mundo aberto no Lee, de fato. essa meiuca, né, de personagens tipo a Erika, o Koga, a Sabrina e o Blaine também. O Blaine não, porque na primeira geração você precisa do Surf, Do Surf, isso. Mas esses três em particular, você pode também batalhar eles em qualquer ordem que você quiser. Você não precisa derrotar o Koga, nem a Erika, nem a Sabrina numa ordem necessária. E isso é bom, eu acho da hora, de fato. É legal. Cada um faz, ele faz a sua jornada. Porque no caso, o que vai... Por exemplo, a Sabrina não está disponível de imediato, mas você pode resolver todos os rolês da equipe Rocket primeiro, né? Tipo, tanto passar do Hideout, depois passar da... Qual é que é o nome? Da torre lá de Lavender, depois fazer os rolês de Saffron, aí libera a Sabrina pra você batalhar, mas... Você pode fazer em qualquer ordem, né, nesse caso. Isso é bem da hora. E a Erika, no caso, ela... A diferença dela da primeira pra segunda geração, pra mim, é o kimono, obviamente, que muda um pouco. E ela corta só um pouquinho o cabelo. Eu acho engraçado. Ela deu uma cortadinha. tá certo, justíssimo. Tá certo. Cortou o corte. Enquanto a Misha, ela deixou crescer, e o Brock também, ela deixou mais curto. Um pouquinho. Eu acho legal que ela tem a cota dupla, né? Em Gold Silver Crystal, né? Que ela tem Jumpluff e a Bellossom. Faz sentido até a Bellossom mais, porque ginásio de grama, né? Sim. Justo. Acho da hora. Ah, sabe uma coisa, uma peculiaridade? Sempre tive a sensação de que a Erika, no sprite da primeira geração, ela tava levitando a Pokébola. Porque, tipo, geralmente quando os malucos são representados assim, ou eles são psychics, ou eles estão jogando a Pokébola pra cima. Mas ela não parece estar jogando a Pokébola pra cima, porque ela tá com a mão muito relaxada, tá ligado? Parece que ela tá levitando a Pokébola. Muito! Depois eles pararam com isso, mas. Parece que ela tá, tipo, meio que meditando e com o poder da meditação, a Pokébola levanta, exato, né? Tipo, coisa assim. Eu sempre tive essa impressão errada, né? Porque definitivamente não é isso, mas. Sempre tive essa sensação. E no sprite da segunda geração, de Gold Silver, parece que ela tava levitando, aí a Pokébola caiu no chão. Ela olha com uma cara, tipo, meio de... Ela tá meio que olhando assim, tipo, perdeu a atenção, né? Ops, caiu. É verdade. Exatamente isso. Tá explicado. Tá explicado. Ai, ai. Muito bom. Mas acho que ela não tem muito o que falar, né? Assim, eu acho que só uma coisa legal pra falar, que no anime ela é representada com cabelo azul, né? É verdade. E ela não tem o cabelo azul. Não tem. Meio azul, meio roxo. O cabelo mais preto, né, nos jogos mesmo. Nos jogos. No anime, acho que eles quiseram brincar com as cores, porque não tinha, né, cor direito na primeira geração. Então, é verdade. Eles falaram assim, vamos dar uma desbaratinada aqui. Apesar de ter artwork, né, eles não foram com essa artwork. Não foram. Ficaram com preguiça. Falaram, não vamos ver não, deve ser azul. Só pra deixar mais diferente, então. Aliás, uma coisa que eu nem lembrava, ela usava uma roupa diferente, de fato, no anime, até como no shopping na loja de perfume dela lá, né? E a roupa dela na loja de perfume é uma kimono girl, ela é uma kimono girl, de fato, na loja de perfume. Sim. Dá uma olhada lá na parte do anime, lá na página dela. Deixa eu ver. Na parte do anime, ele mostra a foto dela com... com kimonão, assim, tipo, roupa, cabelo tradicional e tal. Ela literalmente uma kimono girl. Uma kimono girl, exatamente. Só que antes das kimono girls, né? Ela pavimentou aí, né? Como a gente já mencionou aí, ela abriu o caminho pra das kimono girls. Ela que botou o ovo das kimono girl. É verdade, exatamente. Agora uma coisa aí. Olha só, Dani. É na cidade de Celadon que tem o Eevee pra você pegar. Verdade. Ah, olha só. Tá explicado. Assim, bom, lógico que não tem nada a ver, mas é uma coincidência, né? Pelo menos. Fica uma coincidência daorinha aí. E o que eu ia falar também? Ah, no anime, é que assim, eu lembro vagamente do episódio dela, né? Mas eu lembro que ela era um pouco mais bravinha mesmo no ginásio. Sim, sim. E eu acho... chatinha. E ela não é tão chatinha assim nos jogos, né? Não. Nos jogos ela é tranquilona. Tipo, é tranquilona. Good vibes, tranquilo. Relax, Mega Venossauro. Mega Venossauro não, né? Exatamente. É exatamente isso. Mas ela é mais tratada de fato nos jogos como uma pessoa mais tranquila, delicada nesse sentido assim. E no anime ela tem uma personalidade mais forte de fato. Até talvez por conta do rolê da vestimenta dela mais tradicional e tal, né? Japonesa, ela ser retratada dessa forma, né? Tipo, como Sim. alguém mais da paz e tal. Bom, acho que podemos. Se tem mais alguma coisa? Tô só dando uma olhada na parte dela aqui do Black White 2, dos bagulho pra ver que se tem alguma coisa muito diferente, mas eu acho que não tem não. Ela usa depois outras coisinhas. Tem a Vileplume, Venossauro, Tangrowth. Tem nada grande de extraordinário, não, de fato. E. Olha, no Let's Go, a rematch dela tem até um Parasect, eu nem lembrava disso. Da hora. Aliás, olha só que loucura. No Let's Go ela mistura o anime e a primeira geração, a parte da primeira geração. Porque ela usa um Weeping Bell e ela usa um Vileplume. Olha! Ela não usa o Gloom e ela não usa o Victory Bell, ela usa um Weeping Bell. O Weeping Bell e o Vileplume. É tipo, metade. É o melhor dos dois mundos. Mas é isso. Acho que da Erika estamos tranquilos. De boa. Então, de boa. Vamos então para o próximo. Qual que é? Aí vamos ser bem honestos também, que essa ordem varia muito, né? Essa ordem que a gente tá fazendo aqui agora. Sim. A gente pode ir pro Koga, pode ir pra Sabrina, de fato. Eu podia ter feito esses Sim. antes, mas a gente tá indo na ordem das cidades aí, de fato, né? Sim. Então, e Lua pede na sua letra de conhecimento. Exatamente. A ordem das cidades e da Bulba pede na sua letra de conhecimento. Tem aqui, o próximo é o Koga. Koga! O Koga e a Janine, né? A gente pode meio que falar deles junto, né? De certa Juntos. Forma. Porque Sim. o. Né? Um é pai e outro é filha. E outro é Espírito Santo. Amém. Ambos são líderes de ginásio de Fuchsia, na cidade de Fuchsia. Fuchsia. E são especializados em Pokémon do tipo veneno. Pokémon poison. Venenosos, tóxicos. Venenosa. Ah. E é engraçado porque o Koga, ele é tipo a Misty 2.0, né? Porque, aliás, primeiro de tudo, o nome dele no Japão é Kyo, que é bem mais agressivo do que Koga, na minha opinião. Mas ele é uma mente 2.0 porque ele tem dois Koffing, ele tem um Weezing, Sim. mas ele também tem um Buck. A insígnia dele, né, é a insígnia do... É a Soul Bad. Soul Bad, insígnia da Soul alma. Soul Bad, da alma. Hard Gold, Soul Silver. Soul Silver, exatamente. E no Japão, a Soul Bad é a Pink Bad. De fato. A Pink Bad? É. E uma coisa que eu só fui me tocar depois de muito tempo, Danny, vou ser bem honesto. É, a gente sempre fala que a insígnia do Koga é um coração, mas ela, na verdade, é uma flor de cerejeira, né? Ah, verdade. Faz muito mais sentido, de fato, porque ele é um... A temática ali também oriental, shinobi, no caralho, 4 ninja e tal. Você é uma flor de cerejeira do que um coração. Não tem nada a ver. Coração. Se bem que, meu amigo, se fosse um coração, seria hard. Mas o hard representa o soul. Então seria um indício de remake de Jotô desde a primeira geração. Exatamente. Porque hard o coração, e soul. Soul bad. Já, olha só, os caras já plantaram a semente ali desde a primeira geração. Só não vi quem não queria. Só não vi quem não queria, exatamente. Então é da hora. E da hora é demais. Da hora. E o Koga, né, assim, diferente dos outros líderes, ele abandonou o posto, né, pediu demissão. Pois ele é. Teve um upgrade de cargo. É, ele foi promovido, de fato, é. Porque ele eventualmente se torna o Elite Four em Gold Silver Crystal. E o seu Sim. ginásio fica vago, né? E aí quem assume é a sua filha, a filhota. Janine. A filhota, Janine. Que Janine. No Japão a Janine chama Anzu. Anzu? Anzu. Oh, é anjo, que se você tivesse a língua presa. Anzu. É um anzu. Exatamente. Exatamente. O, o Koga tem a língua presa, ele falou, você é um anzu. Exatamente. Exato. Aliás, só não querendo atropelar de fato pra Janine ainda, só vou comentar, fazer um comentário bem breve. Sim. De que é engraçado que o Koga, apesar dele ser o líder de ginásio de Poison, no Yellow, ele é monotype bug também. Porque ele tem, olha só que idiota, ele tem 3 Venonat e 1 Venomote. Mano, por quê? A pergunta que fica é, por quê, tá ligado? Tipo, substituíram legal. Não, não e faz assim, sentido nenhum. Eu até lembro um pouquinho do episódio do anime dele, que realmente tinha um Venonat e um Venomote. Uhum. Mas não precisava ter 3 Venonat. Não precisava ter 3 Venonat, exatamente. Assim, beleza que o Venonat e o Venomoth também são parte Poison? São. Beleza. São, de fato são. Mas porra, 3 Venonat também, né, brother? Não, e o primeiro tipo é bug, né? Então, exato, tipo, quebra muito. Quebra muito. O Red Blue, ele é bem mais Poison mesmo, né? Venenoso aí, tóxico. Muito. Ah, se bem que faz até um certo sentido. Assim, faz sentido porque né, tem muito inseto que é venenoso de fato e tal, né? Você associar e tal. E eventualmente quando ele vira líder de ginásio em líder de ginásio, não, desculpa, ele vira Elite Four em Gold Silver Crystal. Ele tem 3 insetos também. Sim. Que é o Venomoth, de fato. O Ariados e isso. O Fortress. Que de Fortress. Que de Poison não tem nada, não, né? Não tem nada. Que o Ariados, beleza. Apesar que o Ariados também não tem golpe Poison em Gold Silver Crystal, né? Mas, quer dizer, nem Heart Gold Soul Silver. Não, em Heart Gold Soul Silver tem, beleza. Mas tem. Ele tem... O Fortress não tem nada ali. Mas não faz sentido nenhum Fortress. Não faz sentido nenhum. Porque assim, ainda pra falar, ele queria ter um Pokémon da geração. Já tem o Ariados e tem o Crobat, que também é da geração, assim, pra mostrar que ele tem. Exato. É, não faz sentido. Será que, ó, tô pensando aqui, tá? Vou só jogar no ar. Será que é porque, por exemplo, o Fortress, ele tem, tipo, só os olhinhos abertos, e é meio que pra lembrar, tipo, sei lá, o Koggeninja, então ele tá, tipo, sabe, tipo... Ah, pode ser. Não sei o que, só tem o olhinho aberto, tá ligado? Tipo, o próprio sprite do Crystal, ele, né, tipo, dá uma... Tem só o pode olhinho ser, assim e tal, verdade. Não sei. Pode ser, não sei. Faz sentido? Não. Não. Continua não fazendo sentido. Mas pode ser uma justificativa, talvez. Mas é. Ah, não, tem outra coisa, ó. Se a gente for olhar o moveset do Fortress, faz um pouco mais de sentido. Porque o Fortress tem spikes. E os spikes é tipo aqueles bagulhinhos no chão, tá ligado? Que é que nem os ninjas de fato usam, né? Tipo, usa, pra... shuriken. É, tipo shurikenzinho, é. Os negocinhos pra galera pisar em cima e tal, pra achar, né? Atrapalhar os caras. Então pode até fazer um. Pode até ser mais nesse sentido que eles colocaram o Fortress. Sim. E aí também tem a Heart Gold Soul Silver, né? Tem Rematch Battle lá, aquele batalha. Uhum. Aí sim, ele sim. Ganha um time um pouco menos afrontoso, no meu sentido, assim, tipo, porque ele é do tipo Poison. Exato. É, que é o Skulltang, o Toxicroak, o Swalot. E aí ele fica ainda com o Crobat, o Muk e o Venomoth também. Né? Exato, exato. Ele tem bem mais... Tem uma variedade extra aí, mas ele tem só então, bicho Poison de fato agora. Agora tá certo. Agora tá certo. Meu toque fica tranquilo. Ufa. Agora, o Poison. O Koga, ele teve um ovo, né? Também. Teve um ovinho aí. Que chama Janine. Engraçado que, assim, a Janine, ela só ela não existe em Kanto, né? Em Red, Blue e Yellow, né? Nem sim. Em Fire Red, Leaf Green, nem em Let's Go Pikachu Eevee. Só em Gold, Silver, Crystal, Heart Gold, Soul Silver. Então, e ela já brinca, de fato, com o Ariados e o Venomoth também. Tem 2 Weezing, né? Em Gold, Silver, Crystal. Tem. E ela continua com essas brincadeiras aí, né? É palhaçada mesmo. Agora, a Janine, assim, é só uma... Eu não lembro direito, mas obviamente, né, em Red Green não tinha nenhuma menção a ela. Uhum. Mas eu posso estar bem doido, mas eu lembro que talvez em Fire Red Leaf Green tem alguma menção, alguma coisa assim. Eu não lembro, tinha alguma coisa assim. Será? Deixa eu dar uma buscada aqui. Vou procurar também aqui alguma coisa. Talvez eles até citem, de fato, sei lá, muito por cima, sei lá. Não, aqui não tá mostrando nada. Mas... Não chega a comentar nada, não. Pelo menos acho que na... Ah, tem aqui, ó. Talvez no Family Checker, não sei. Ela não aparece em Let's Go, né? Mas o Koga, ele menciona que ele tem uma filha antes de batalhar com você quando ele é em Let's Go. Ah, ele fala, eu tenho uma filha. Ele tá tentando empurrar a filha pra nós, é isso? Meninas de crianças de 10 anos? Porra, Koga. De 10 anos, não. Oh, eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha, foda. Beleza, né? Da hora. Beleza. Ainda bem que ela tem uma filha. Agora, é isso, a gente, se a gente. A Janine é bem difícil de falar porque. Ela tem pouco, né? Da Janine, pouco. De fato, a gente conhece pouco. Ela é, assim, vamos ser bem honestos, que ela é meio que um Koga 2.0. Sim. Só que é menina e mais jovem, de fato. Bem legal, eu acho da hora, é uma ideia da hora, de fato. É, tipo, e. Assim, ela não teve menção no anime nem nada, né? Assim, não apareceu e tal. É, eu acho que não. Seria bem legal, talvez ela aparecesse. É que não tem como, né? Talvez no Jornadas agora, quem sabe. Quem sabe, né? Pode ser. Justice for Janine, exatamente. uma coisa que eu gosto muito do visual da Janine. Isso eu acho muito legal, de fato. É porque o visual do Koga da primeira geração é legal? É legal. Mas ele é tipo um cara velho, né? Um cara velho com roupa de ninja, né? Não é muito interessante. Só tem cara de mal. A Janine parece ser mais interessante, na minha opinião. Mas o Koga no Let's Go, nossa senhora. Nossa. Maravilha. O Koga com tipo Strider, nossa. Tá ligado? É muito legal. Com a mascarinha no nariz e tal, tipo, nossa senhora, muito foda. Eu não sabia que o Koga precisava daquilo até ver essa arte. Exatamente. O Koga, assim como a gente quer Justice for Janine, o Justice foi feita pro Koga. Foi. O Koga foi justiçado aí, de fato. Agora, uma coisa também legal pra falar do ginásio do Koga e da Janine é que eu gosto do puzzle deles, que é invisível. Sim. Você tem que... É verdade. O bagulho é invisível aos olhos de quem vê. Esqueci. Exato. Mas é isso mesmo. Você tem Janine, que passar as barreiras. O da Janine até, eu acho até mais interessante porque todo mundo no ginásio é igual, né? É o mesmo sprite. Muito. E você só descobre quem é a Janine falando com os caras, né? Falando com cada um. E aí ele dá uma giradinha, tipo copycat, né? E aí mostra que não é, tipo, ele tava de cosplay de Janine. Como sou eu? E é engraçado porque geralmente a galera vai... Eu imagino eu, né? Que a galera vá seco aonde o Koga ficava, que é no centro do ginásio, né? E a mina que tá no centro não é a Janine. É a mina que tá à esquerda da Janine, da mina do centro. Do centro. É. Oh, e falando nisso, olha, eu também não tava lembrando disso. Eu falei que em Let's Go ele menciona que tem uma filha, né? Uhum. Mas olhando aqui no Bulbapedia, nosso antro de conhecimento, tem um sprite overworld da Janine em Firehead Leaf Green. Sério? Olhando aqui os sprites. Cadê aqui os sprites? Tem overworld sprite from Janine. Leaf Green? Obviamente é um sprite natural, comum, mas tem. É verdade. Em Firehead Leaf Green. Talvez, sei lá, ela esteja na casa de alguém e tal, e eles falam assim, sou filho do Koga, não sei. Pode ser, bem provável. Pode ser. Deve ser, muito provavelmente. Ah, então corrigido. Então bem, fica aí, errata aí, histórica, que ela está presente em Firehead Leaf Green de alguma forma. Ufa. Ai, ai. Bom. Calma, deixa eu ver uma coisa aqui que eu apertei aqui sem querer, sumiu o negócio aqui, deixa eu ver aqui. Ah, olha só que loucura. Uma trivia da Bulbapedia aqui, nosso antro do conhecimento. Nas versões americanas, né? Em americanas não, mas a versão em inglês de Fire Red Leaf Green, eles citam a Janine no Family Checker do Koga. Porém, que deve ser da onde, inclusive, tem o sprite dela, possivelmente. Porém, eles erram o nome dela. Eles chamam ela de Charine. Porque eu não sei, mas eles traduziram para outro nome, né? Ao invés de traduzir pra Janine. E então, talvez, inclusive, o sprite seja desse, porque quando a gente acessa o Fame Checker de cada personagem, ele aparece alguns spritezinhos falando algo sobre aquele, né? Sobre esses dois personagens. Sim. Né? Então, se pá, é daí. Às vezes não é nem do mapa, de fato. Ela nem aparece necessariamente no mapa, mas. eles erraram o nome dela pra Charine. Charine. Parabéns aí. Ai, gente. Charine. Essa daí eu vou dormir com essa. Charine. E qual será que é a categoria aí deles, né? Verdade. Seria, nossa, tipo, assim, daí... se fosse posteriormente, tipo, terceira geração, beleza, tranquilo. Ninja Boy, né? Fácil. Ninja Boy. Mas na primeira geração, eu acho que não tem nenhum, mano, que funcione. Essa é difícil, nossa. Seria talvez um Juggler? Não. Não, porque Juggler geralmente é psíquico, né? É que tem muito. É, acho que tem muito Juggler, de fato, no ginásio do Koga, né? Sim. Mas é realmente, essa daí. Deixa eu pensar. Porque não. Tamer não. Tamer não, o Les também não. Não. Essa é difícil. Essa é treta, né? Essa é um pouco treta. Porque os jugglers, eles são geralmente treinador psíquico, né? Sim. Normalmente. Na primeira geração, né? Principalmente. Depois eles até variam um pouco, mas. Agora. Eita, Janine. Eita, Janine. Eita, Janaína. Eita, Janaína. Janaíne. Eita, Janaíne. E os Gamblers? Os Gamblers, eles... Gamblers. Que eles são... acho que é psíquico. Não, os Gamblers, eu acho que eles não têm nada a ver. Será que ele é um Bugler, talvez? Pode ser. Não sei. Não. Tô em dúvida. Também não acho que seja... Eu acho que não tem na primeira geração uma categoria que encaixa certinho com os... Com a Janine e o Koga. Eles são muito diferentes, de fato. Bugcatcher. Ninguém mandou o Koga ter o... Bugcatcher. Nesse caso, a gente vai ter que ir pro Bugcatcher, porque no Yellow ele tem 4 insetos. Aí você tá me tirando também, né, brother? Tá me tirando. Você perdeu seu posto quando você colocou 4 Venomoth. Exato. Não, aí não dá, né? Aí o cara tá forçando também. Se tivesse alguma trainer class que fosse os ninjas, assim, tipo um ninja boy mesmo da vida, né? Aí a gente poderia encaixar eles no meio, mas infelizmente vai ter que ir com o Bugcatcher mesmo, porque os dois têm sexo. Podemos então ir para a Sabrina? Podemos, Sabrina. E podemos já com um protesto meu, porque assim, na minha ordem, na minha cabeça, sempre foi Blaine e Sabrina, e não Sabrina e Blaine. Pois é, pra mim também. Eu geralmente deixava a Sabrina por último, mas é porque é que nem a gente falou, né? Vamos supor, se você derrotou o Koga, você liberou o Surf, você pode ir pra derrotar o Blaine primeiro e depois a Sabrina. A ordem é bem aberta nesse sentido, na primeira geração, né? Isso é bem legal. E não faz sentido você terminar o Koga, que já é ali perto das aguinhas, e você ir navegando até o Blaine? Pois é, faz um certo sentido, de fato. Só que assim, a ordem realmente do Koga e da Sabrina é bem ambígua, porque o Blaine, em questão de level, né? Eu concordo que o Blaine, ele geralmente... Ele tem mais cara de late trainer, tá ligado? Tipo, porque o level dele é maior do que o Koga e a Sabrina. O Koga e a Sabrina, eles estão no level muito mais próximos entre si. Os Pokémon da Sabrina estão, por exemplo, level 38... O Kadabra dela, vamos falar um pouco dos Pokémon dela, né, na primeira geração. Ela tem um Kadabra, Mr. Mime, um Venomoth também, que não faz menos sentido ainda na Sabrina, e um Alakazam. E desses Pokémon, dois deles estão no 38, o Mr. Mime tá no 37 e o Alakazam tá no 43. E é mais ou menos também a mesma linha do Koga, porque só que a diferença é que ele tem dois 37, um 39 e um 43. Então, tipo, é a mesma faixa de etária ali, de level. A ordem deles meio que é a mesma, tipo, eles são equivalentes, só que de tipos diferentes, de fato. E assim, a Sabrina, ela é do tipo psíquico, né, igual a gente falou. E a insígnia dela é a Marsh Badge, que pra Marsh mim Badge. É uma moeda que ela achou na rua e te deu. É basicamente pois é, isso. Exato. É um mamilo dourado, na verdade, né? É um mamilo dourado. Na verdade, eu não sei se isso tem sentido, mas é que ela não tem nenhum hipno, né, na ação nem nada. Não tem. Mas me lembra muito aquele... A moedinha do hipno, né? Do parece hipno. Mesmo. Eu acho que esse pai talvez seja daí, não sei. Talvez ela não tenha um hipno por conta disso, porque ela arrancou a moedinha e o hipno morreu sem ela. Ela toma essa moedinha. Pode ser, velho. Às vezes ela matou o hipno e pegou ele e tal. Por isso é uma colher, né? Porque ela tem umas cadabras, né? Podia ser. Podia ser uma colher. Podia ser uma colher. Aí carregar uma colher ia ser muito estranho. Falar, ah, não fica muito legal, né? Então vamos pegar essa moedinha mesmo. Pois daqui, é. Hipno. Talvez, por exemplo, seja na intenção de lembrar o círculo ou uma série de círculos. Eu não sei se isso tem alguma coisa, né, tipo, específico com relação a misticismo e, sabe, poderes psíquicos, se tem alguma relação. Não sei, porque eu não manjo muito dessas porra. Mas às vezes a relação pode ser daí também. Agora, o porquê que é Marsh Bad, eu não faço a menor ideia, porque não tem nada a ver com Marsh Bad essa porra. E nem a cidade, e nem a Sabrina, e nem o ginásio. Nada. Nada faz sentido com o Marsh Bad, mas tudo bem. Porque Marsh é pântano, né? De fato. Então não faz sentido, mano. Pra mim, Marsh Bad tinha que ser a insígnia lá da quarta geração do Crash Waker lá. De Pastoria, né? De Pastoria. Pois é, faz muito mais sentido. É. Enfim, né? Mas a Sabrina é icônica, né? Tipo, essa daqui, é impossível não lembrar dela do anime, né? Aqueles episódios que ela transforma todo mundo em boneco. Exato. Satanás. Nossa. Satanás, puro. Tem o Satanás. O episódio, inclusive, que o Ash, ele é obrigado a pedir ajuda pro Haunter, né? Pra poder derrotar a Sabrina e tal. Né? Sim. E aí o Haunter vira brother dela e tal. É da hora, é bem, bem interessante. Também não tem nada a ver com a Sabrina dos jogos, né? Mas é uma ótica bem interessante pra Sabrina. Sim. Só que a Sabrina dos jogos, ela é, assim, principalmente na primeira geração, eu nem entendo qual que é o rolê da Sabrina, porque ela é visivelmente... Ela tem um chicote na mão. Então. Inclusive, vou até deixar aí já a Cal, né? Porque a Sabrina, ela é basicamente... É um Cool Trainer também, que tem chicote na mão? Eu não sei se é o Cool Trainer. Então, eu pensei ou Tamer também. Ou Tamer, exatamente. É, acho que é mais na linha Tamer. É que o Tamer, ele meio que deixou de existir depois, né? É. Ele só existe em Kanto, de fato, né? Nos jogos de Kanto. Eu acho que é uma mistura de... Que o Cool Trainer virou depois o Ace Trainer, né? Ah, sim, verdade. Mas isso, assim, em questão de sprite da primeira geração, tá ligado? Porque em questão de conceito, ela é visivelmente um Psychic, né? Ah, sim. Mas visualmente, né, ali na primeira geração, ela não tem nada a ver. Depois, beleza, Gold Silver, né? Fire Red. Ela é meio randômica, né? Assim. É. O primeiro sprite dela não tem nada a ver, de fato, com a Sabrina, que a gente conhece hoje, né, no caso. Mas você pode fazer o contrário também, né? Que a Sabrina de hoje não tem nada a ver com a Sabrina original. Mas tem esse fator aí, né? Depois ela virou uma Psyche, com certeza aí, né? Sem grandes dificuldades. Depois que ela aprende a levitar pokebola igual a Erika, né? Exato, ela pegou umas aulas com a Erika. Agora, eu acho o visual dela, assim, principalmente da... Eu gosto do visual dela da primeira geração, da artwork, mas eu adoro o visual dela em Fire Red Leaf Green. Assim, eu acho tão ela, assim... Pois é, eu gosto muito também. E gosto do Card Gold Silver, mas esse cabelo dela, assim, meio Jessie, né? É muito legal. Ela com cabelão é muito da hora, né? Eu gosto mais dela com cabelão também. Card Gold Soul Silver é da hora, mas ela com cabelão eu acho muito mais nice também. Inclusive, o visual de Fire Red Leaf Green é muito igual ao do artwork do Yellow, né? Ah, sim, verdade. Eles nem mudaram praticamente, mudaram só uma coisinha ou outra, de fato. Deram uma repaginada, mas é bem parecido, né? Sim, e totalmente diferente do anime, né? Porque no anime, tipo, ela tem cabelo meio esverdeado e... Sim, sim. E tal. Mas é que o anime é anime, né? A gente sabe o que... anime é o anime. mas assim... Mas sendo bem honesto também, no anime, se a gente for parar pra pensar, assim... Até aquele headshotzinho das insígnias da Sabrina, ela tá com uma roupa meio verde, tá ligado? Sacou? Ah, sim, que, tipo, sim. Que parece até um pouco mais na linha do que ela tá usando no sprite de Red Blue também, tá ligado? Só que... Depois veio ela no anime e ela com essa roupa vermelha, essa cara mais de mal, não sei o que e tal. Parece que até inspirou de alguma forma o visual posterior que ela recebeu, de fato, né? Verdade. Da segunda geração, do próprio artwork do Yellow, né? Apesar do sprite do Yellow ser igual ao do Red. Verdade. Blue, a roupa dela parece que teve alguma certa inspiração, de fato, no visual que ela teve no anime ali. Não sei o que veio necessariamente primeiro, se eles fizeram, né? Porque pode ter sido isso, eles fizeram a Sabrina com uma ideia, depois do lançamento do jogo eles quiseram mudar isso, mas não deu tempo ali, né? De mudar no jogo. Aí eles passaram pra galera do anime fazer de uma forma um pouco mais próximo do que eles queriam, e aí depois eles só lapidaram essa ideia e foi pra frente, né? Do anime. Mas faz total sentido, realmente, porque parece que, é igual você falou, o anime que deu a Sabrina de hoje e a característica da Sabrina de hoje, né? O cabelo longo ela já tinha, né? O estilo de cabelo não muda muito, mas a roupa vermelha, uma cara um pouco mais de... Doida. É, de doida varrida. De tipo, psicopata. É, do... exato. Não, porque a Sabrina, tipo, mete medo, assim. Eu acho que de design, assim, somente... Ah, todos os designs dela. Tirando, acho que de Hard Gold Soul Silver, que ela dá, ela tá muito mais beauty do que... É psíquico. Psíquico, é verdade. Ela tá... Mas piriguete, na verdade, também. Mas piriguete. Assim, não que eu vá reclamar também, né? Mas tá bem diferente, de fato. Tá bem diferente. Mas ela tem um design bem, assim, eu acho foda, assim, meio badass, sei lá. Dá um pouco de medo. Acho que por isso que eu falo que ela é a penúltima líder de ginásio, porque, tipo, pra mim ela tem cara, assim, que... Não vou dar mole pra você, não. Vem aqui vou tacar um Alakazam na tua cara. Pois é. E se a gente for considerar que, por exemplo, esses líderes de ginásio posteriores, eles são bem mais... Tem uns temas bem interessantes, né? Tipo... O Brock e a Misty tem umas roupas comuns, né? O Brock nem tem camisa, tem. A Misty, ela tem um, né, tipo, roupa de banho. O Surge, ele tem uma roupa de exército, já é um tema um pouquinho mais interessante. A Erika, roupa de, né? De kimono girl. Kimono. O Koga já é um maluco ninja. E a Sabrina, tipo, a gente nem sabe o que é essas roupas dela aqui que ela usa no Firehead, né? Good Silver Kids Firehead. Mas a gente pensa assim, pô, eu tenho medo. Eu tenho medo. Ela parece, né? Uns bagulho bem doido. Então acho... Ela vai me pegar. Essas roupas dela me lembram um pouco umas roupas, sei lá, da Team Galacti, da Team... Meio misturada, né? Com a Team... Ah, esqueci o nome. Nossa, fugiu. Ah, aquela Team de Fogo. Flare. Team Flare? É, não, tipo, me parece um... Misturaram a roupa da Team Flare, que é vermelha, com a da Team Galactic e deu a roupa da Sabrina. É, parece um pouco mesmo, de fato. É uma coisa meio espacial. Meio espacial, mas nem tanto. E a Sabrina, ela tem... Ela aparece, né, em Black White 2, não só no World Tournament, mas ela tem o... Verdade. O visual pro PokéStars Studios, né? É, porque ela é atriz também, né? Assim como o Bryson, né? Ela inclusive, é atriz com ele, né? Tipo, ela, os dois são ali. E ela faz a Belelba nos filmes lá, né? Sim. Então, meu amigo, você acha que a personalidade que a gente criou na nossa cabeça da Sabrina combina com a atriz? Eu acho que não, mas por quê? Porque a gente... Eu acho que a imagem que a gente tem da Sabrina é muito influenciada pela própria... próprio anime. Porque nos jogos, ela nunca... Assim, o máximo que a Sabrina fala nos jogos é uma pegada um pouco... Future Sight, tá ligado? Ela no máximo lê um pouquinho ali o futuro, ela tem uns poderes paranormais, mas ela não faz nada de grandioso. Então eu acho que parte dessa imaginária da Sabrina muito... Meu Deus, ela é tipo Satanás, ela tem poderes psíquicos, ela vai matar as pessoas e manipular tudo e tal. Ela é super poderosa e o caralho é quatro. Eu acho que é muito do anime, de fato. Do anime, faz sentido. Tem influência do anime. Ela é só uma pessoa comum que tem ali uns poderes psíquicos e, poxa, por que ela não pode ser atriz? É verdade, verdade, né? Vamos desconstruir isso. Justice for Sabrina. Exato. E é muito da hora, porque, porra, pensa só, mano, você ser ator ou atriz... E poder mexer as coisas com o poder da mente, mano. Não, imagina as possibilidades, cara. Isso é muito bom, porque imagina o que, que as empresas não vão economizar de efeito especial nas coisas. Exato, exatamente, nossa. Mano. Olha só. Ah, e Sabrina, não será que não tem a ver também com Sabrina, aprendiz de feiticeira? Que Eu achei que você ia falar da Sabrina Sato. Sabrina Sato. Pode também. Ser também, né? Por pode que ser não? Também, pode ser. A Sabrina, eu acho que... Não vou nem dizer que é daí, né? Da aprendiz de feiticeiro, porque eu não sei de quando que é esses rolês aí, né? Mas pode ser que ambas tenham o Sabrina, né? Seja um nome que ambas puxaram do mesmo lugar, né? Tipo, sim. Lá, algum livro aí de bruxaria, o caralho, quatro. Alguma coisa assim. Faz sentido. É, exatamente. No Japão ela é Natsumi. Natsumi. É um belo nome também, né? Natsumi é um nome forte. E Nossa, e assim, eu acho muito bonito o design também de Let's Go Pikachu, a artwork dela. Sim, nossa, muito da hora. Muito a arte bonita. Do Let's Go é muito da hora. Ficou assim... Ela tem os poderes ali e tal, é. O design dela, de fato, assim, de todos os personagens que a gente já falou ali, aqui dos líderes, eu acho que o... Exceto pelo Heart Gold Soul Silver, né, que mudou bastante. Sim. A Yellow, Fire Red, Leaf Green, Let's Go é basicamente a mesma roupa. É, ela não muda muito, né? Ela tipo... não muda muito. É tipo a Erika também não muda muito, mas acho que a Sabrina muda menos ainda. Menos... é, mas é bom, né? A mesma roupa, só que um pouco traço diferente, tá ligado? Mas bem organizadinho, bem mais desenhado e tal. Mas é não, e assim, melhor, né? Do que mexer e ficar cagado. Exato, exatamente, exatamente. Bom demais. Bom demais. Parabéns, Sabrina, aí. É, muito bom. Continue assim. Cara, agora que eu acabei de pensar também. O visual da Sabrina do Heart Gold Soul Silver, pra mim, combina um pouco mais com a atriz. De fato. É verdade. Meio parece que ela tá Star, no caminho. Né? É, parece que ela tá meio que mudando ali o visual, tá ligado? Pra, né? Pode ser, sim, talvez, uma coisa nessa linha. Tipo, depois ela virou atriz e aí começou a mudar um pouco mais e tal. Parece mais popstar, tá ligado? Me parece popstar. Um pouco mais popstar, de fato. Então, às vezes, é até um pouco disso. Ah, e falando em ginásio também, a Sabrina foi meio uma precursora dos ginásios de portinhas que mudam pra outros lugares e você tem que achar o líder. Filha da puta. Nessas putarias. Porque... é, outro também que é uma bosta. Nossa, você entra lá, teletransporta pra outro lugar, tem que encontrar. Isso daí eu sempre me perco, nunca decoro. Nunca decoro, posso 15 mil vezes no mesmo ginásio, nunca decoro. Pois é. Mas sabe qual que é a call? A call, na real, é você ir só pra cima ou pra baixo, tá ligado? Ah, eventualmente sim. Você vai achar, tá ligado? O bagulho. Uma hora você acha. Porque depois teve a Flare, alguma coisa do ginásio lá de Hoenn, de fogo. Sem aí vergonha. Tem a de fada lá de Kalos, que também é mais ou menos isso, que você vai transportando. É tudo o clã da Sabrina ali. É o clã dos maldosos aí que querem teletransportar. O bom é que nesse caso do ginásio ainda faz sentido por conta da Sylph Co, que também tem isso, né? É verdade. Então tá temático ali com a cidade, pelo menos, e tal. E acho que só vale fazer uma observação muito grande aqui, já que estamos falando de Saffron, que é o ginásiozinho lá, né? O secundário, né? Que é o ginásio de lutador ali. Ah, que apesar sim. de não ser um ginásio oficial, né? Ele tem os Hitmons ali, né? Tem os maluquinhos, tem os Black Belt pra você batalhar. E acho que é por isso que a Sabrina ganhou, né? Com o ginásio ali. Porque você que combate no lutador, né? Lutador. Não tinha chance, não. Já era. Se fuderam. Só um adendo também, porque, tipo, eles têm esse poder, eles têm a tecnologia do teletransporte, né? Pois é. Pelo que eu entendi. Então, por que diabos tem aquele o aerotrem de Kanto pra Johto? Ah, mas não, não faz sentido. Mas, pô, Dani, o teletransporte é ali no prédio, né? Às vezes eles não expandiram ainda tudo, né? Tipo, vamos supor, você não consegue dar... Será, talvez não esteja nesse nível de tecnologia ainda, de você poder transportar de uma cidade pra outra. Ah, é só pode ser, verdade. De um warp de cima pra baixo ali no máximo, tá ligado? Pode ser, verdade. Às vezes pode dar ruim na conexão, né? É, vai que o Wi-Fi cai ali e você morre no caminho, né? Fica perdido lá. Você verdade, fica perdido no Digimundo, né? Pô, mas se você for ver também os Pokémon... É que Pokémon, pra eles, acho que tá de boa teletransportar por computador. Mas enfim, é, os Pokémon, não é sobre isso. Ah, se eles morrerem também, não tem problema. É os galos de briga, né, mano? Qualquer coisa você capturou. É os galos de briga, é. Uma última coisa que eu acho que vale comentar aqui sobre o rolê da Sabrina é que, apesar do anime brincar com aquela ideia do Haunter, né, de você... utilizar e eles falarem isso, né, citarem que os Pokémon fantasmas, eles têm vantagem contra Pokémon psíquicos, na primeira geração isso não é verdade, né, que o Type Matchup na primeira geração, por um erro de programação na primeira geração, você, os golpes fantasmas, aliás, você nem tem muito golpe fantasma, acho que você só tem Leak, eu acho, que ele, não, acho que ele não dá sobre efetivo em Psychic, não tenho certeza, teria que confirmar isso. Mas de qualquer forma, a única linha de Pokémon fantasma do jogo é a linha do Gastly. Gengar, que são par de Poison e que tomam super efetivo pra psíquico. Então não resolve muito. Adeus. Então só pra deixar aí também essa informação que o anime mentiu pra nós. Mas depois, pós-geração 2, isso é verdade. É, Então, acho que podemos ir para o Blaine? Podemos, Liz. Vamos para o Blaine, meninão aí. Meninão. Outro meninão que foi bastante mudado. Mudado entre aspas, muito, né? Muito. Visualmente, ele foi completamente mudado no anime. Muito. Mas o Blaine, que inclusive no Japão chama Katsura. O senhorzinho ali. Nos jogos principais, ele tem uma pegada bem cientista, né? Que inclusive deve ser dali onde vem a trainer class dele também, né? Um super nerd, um scientist, algo do gênero. Sim. E do tipo fogo, né? Treinador do tipo fogo, exatamente. O único que realmente... Ele é duas vezes a Misty, né? No caso, na primeira geração. Que ele tem duas linhas evoluídas. <Nossa. risos> Que ele tem um Growlithe, um Arcanine e uma Ponyta Rapidash, de fato. E, cara, é muito doido que como o Blaine, o anime é muito... tem um poder muito bom, né? Porque, tipo, pra mim, eu não vejo o Blaine sem o Magmar. Pois é, né? Eu consigo compreender. Tá errado. Eu, com o tempo, eu confesso que por muito tempo eu passei com essa imagem também na minha cabeça. E eu, aos poucos, consegui ir mudando isso, tá ligado? E hoje eu consigo ver mais o Blaine com o Arcanine, que de fato é o Pokémon principal dele, do que com o Magmar. Ah, sim. É. Pra mim o importante é o Fire Blast, né, que ele também usa no anime, que é aquele fogo de pessoa, que tem o formato de uma pessoa. Fogo humano, é o foguinho de gente. Fogo humano. Ele tá com uma pessoa sendo carbonizada, né, no Pokémon. Pois é, exatamente. E o Blaine, ele tem bem essa vibe cientista, né, e inclusive tem um rolê, se eu não me engano, não lembro agora se é dos sprites, não, é porque, é verdade. Tem o cadê o headshot do Blaine aqui pra eu falar com mais propriedade? O headshot do Blaine, da primeira geração, que é onde, né, das insígnias lá e tal, ele, da primeira geração de Red Blue, no caso, ele tá com uma roupa um pouco mais, aparentemente, militar, e ele tem o cabelinho do anime, que inclusive deve ser da onde eles tiraram o rolê dele ter o cabelinho do anime. Então, existe uma discussão que o Blaine era, inicialmente, ele tinha sido desenvolvido pra ser um outro personagem tipo Surge, tá ligado? Tipo, na pegada um pouquinho mais militar ou algo nessa linha. E eles eventualmente trocaram pro cientista, envolvido ali no rolê da Mansion. E, só que o anime, ele foi pra um outro caminho ainda, né? Que não é nem militar, ele parece um hippie. Não dá pousada lá, que faz os bagulho lá de charada. Ele tem lá os seus as suas muambinhas ali no pescoço, como é que é o nome daquelas? Nossa. cirandeiro, né? Exatamente. No anime ele é totalmente cirandeiro. E realmente, no anime eles vão full naquela brincadeira do quiz, né? Que de fato é uma das coisas mais interessantes dos ginásios da primeira geração. É a série de perguntas, né, que você tem que responder pra não ter que lutar com ninguém, né, no ginásio. Você pode batalhar mesmo depois de responder certo, né, com os caras, mas você pode optar, né. E isso é bem legal. Tom Stone aí, nosso eterno 28. depois disso ainda, o Blaine meio que influenciou ao, né, na oitava geração, que também tem um quiz dela. Mesmo, exato. Só que o dela, ela é corrupta. Ah, sim, porque ela rouba, né? É verdade, ela rouba. O Blaine não rouba, mas é da hora. Eu acho da hora a linha de Pokémon que ele usa. Eu acho o design do Blaine fantástico. Vou te falar bem a verdade, que o Blaine Bossa Nova, pra mim, é uma coisa fantástica. Nossa, de Heart Gold, é Soul muito Silver. Da hora. Ele combina muito, até porque qual que é a música de Heart Gold Soul Silver, que é uma bossa nova? É a música de Pilter com... É de Saffron, Pilter, Saffron... É porque tem algumas cidades que compartilham as músicas, né? É bossa nova completa, Heart Gold Soul Silver. É bossa nova. E o Blaine combina muito com essa música, eu consigo ver ele lá, né? Com pandeirinho. Agora faz todo sentido. Você lembra no último episódio que eu falei que o casaquinho do Carvalho, ele tá saindo pro Baile da Saudade? Sim, é, o Blaine ele tá indo total junto pro Baile da Saudade. É o mesmo lugar. Eles estão indo no mesmo rolê. Eles estão indo no mesmo rolê, exatamente. Aí eles estão lá pra paquerar a Agatha. Exatamente. E o Blaine, mas assim, eu vou te falar bem a verdade, que eu posso gostar, adoro muito o visual do Blaine na segunda geração. Na segunda, não, na quarta, né? Ah, sim. Com o designer bossa nova dele, que ele tem a bengalinha também. E mas eu acho, aliás, eu acho não, a minha artwork favorita de líder de ginásio é a do Blaine da terceira geração. E eu não sei o porquê, mas eu acho que é um pouco da questão da perspectiva, a pose, o jeito que ele tá, e eu acho genial. Uhum. E o Blaine é outro que mudou pouquíssimo, né? Exceto ali na quarta geração e no headshot da primeira. Ele também mudou pouquíssimo com o passar do tempo, né? Olha, eu também adoro a arte da terceira geração, mas assim, a única coisa que me muda um pouquinho pra da sétima geração é uma que na hora que você vai desafiar ele, ele tá com fogo nos olhos. Uhum. Eu amo ele com fogo nos olhos. Sim, sim, sim. E a gravatinha em formato de fogo, eu gosto. E ela é meio queimadinha, exato. Parece que ele andou, sei lá, queimando. É, parece que ele queimou sem querer o bagulho. É muito, não, o design dele, assim, em questão de design, eu prefiro o Blaine da última geração também. Mas a artwork eu prefiro a da terceira por conta da pose e tal. O Blaine, ele me passa uma vibe meio Dr. Robotnik também. Muito. Ele é tipo o Dr. Robotnik mais velho, mais magro. Não, e ainda na sétima geração, que ele tem aquele quiz dele, que na verdade é uma coisa meio uma máquina, né? Faz uh-huh. aquele quiz. É muito Dr. Robotnik. Exato, tipo, exatamente. Fantástico. Nossa, é fantástico, é fantástico. É muito bom. Gosto muito do Blaine, é um dos visuais mais interessantes, de fato, ali dos líderes de ginásio. Sim. Parabéns aí. Bem, depois ele ainda aparece na Rematch Battle, né? Em Heart Gold Soul Silver. Uhum. Ele tem o Magmortar. Pra mim, em Gold Silver, né? Também ele já tem o Magma, que me deixa feliz. Sim, sim. É, acho que no próprio Let's Go ele tem o Magma, não tem? No Let's Go? Ele tem. Verdade. Tem sim. É verdade. Ele só não tem uma pousada, né? Eles podiam fazer. Só faltou isso, de fato. Mas, uma coisa interessante que a gente... Acho que é importante a gente falar. É que Cinnabar, né? A cidade do Blaine lá. Pois é. Ela pega fogo, né? É o vulcão lá. Todo mundo morre, né? O vulcão que na verdade não existia. Pois é, né? Porque assim, se você olhar... Se você abrir aí qualquer mapa da primeira geração. Sim. E abrir... Se, eu quero saber onde tá o vulcão. Exato. Não, da primeira, tá ligado? Da primeira. Do Let's Go. Se eu não me engano, no mapa do Let's Go eles corrigiram isso, né? Tem, acho que alguma coisinha mais pra frente, pro lado, né? Que é um pro vulcão. Lado eu acho que tem um vulcão ali. Deixa eu até procurar aqui por canto. Porque deve usar o mapa. Mas assim, na terceira também não fizeram nada. Na terceira não tem nada, exatamente. Na terceira era o. É, o máximo que a gente tem é a mansão ali de diferenciado e só. Mas de resto não tem mais nada. E realmente, na terceira também não tem. Deixa eu abrir o mapa aqui do Let's Go, só pra averiguar. Nossa, gente. Mas realmente... Não, é isso mesmo, é isso mesmo. No Let's Go tem tipo um vulcãozinho ali do lado, que na verdade o mapa do Let's Go ele é meio que tapado por alguns Pokémon, né? Então não dá pra ver direito o cume do vulcão, tá ligado, né? A boca. Mas você percebe que do lado de Cinnabar tem, de fato, um vulcãozinho ali. Só que ele não está presente nos jogos também, né? Você não consegue ver ele nos jogos. Não, pra dizer que não tem vulcão, só em Heart Gold ou Silver que tem, tipo, uma cratera, né? Exatamente. Tem a cratera do vulcão, que nem é ali, né? O vulcão nem é ali, né? Tecnicamente. Nem ali. É muito doido esse vulcão. Esse vulcão é meio Moltres, né? Mas ele gosta de mudar de lugar. Pode ser... Às vezes, o Entei, ele não cria vulcões? Não, ele cria erupções, né? Ele cria vulcões, não. Então não tem. Mas às vezes pode ter surgido outro vulcão também, né? Tipo, ele entrou em erupção e, sei lá, pode ter acontecido um rolê aí, né? Nesses 3 anos, vai saber. A gente não sabe, né? Ah, sabe o que pode ter acontecido? É que não sei se pega muito, mas o Groudon e o Kyogre não brigam lá em Hoenn? Às vezes o Groudon soltou um peidinho mais grande puf! Verdade. Vai que rolou alguma coisa ainda. Foi bem nessa hora, antes do Rayquaza aparecer. Exato. Eles não tiveram a mesma sorte, né? Pode ser algo nessa linha, de fato. Mas aí, de fato, Cinnabar não existe na segunda geração, né? O Blaine nem tá lá em Cinnabar, porque não tem mais Cinnabar. Ele tá lá na Sifon Islands, né? Ele realocou temporariamente seu ginásio pra lá, pra poder batalhar com a galera. Sem teto. Movimento sem teto. Tadinho. Representatividade, né? É tudo. É, e ele é cientista, né, mano? O povo aí que é desvalorizado aí, né? Total. Nossa. Então ele não tem verba, de fato, pra construir outro ginásio. Tem que lutar na caverna. Tem que lutar na caverninha aí. Mas da hora. Parabéns aí pro Blaine. Gosto do rolê, gosto das piadas com ele, gosto de tudo. Bem maravilhoso. Bem, é o cara. É o cara. Que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui pra falar do Blaine extra. Vamos ver aqui. Ah, a insígnia dele é a insígnia do Vulcão, né? Volcano Bad. Ah, sim. Volcano Bad, que, no caso, no Japão é a Crimson Bad, que é a insígnia Carmin, no caso, né? Carmesim, Carmin. Carmin, Carmin. E ela parece um escudo, né? Uma coisa meio diabólica, sei lá. Ah, pra mim parece um fogo mesmo. É um fogo? É. Ah, pra mim ela parece... É uma chama, tá ligado? Pra mim ela parece dois chifres, um diabo de três chifres. Mas é realmente, parece um fogo também. É, eu entendi onde você tá indo também, mas... Ela também parece um escudo, de fato, lembra um pouco. Pra verdade. Mim ela sempre foi uma chaminha, de fato. Chama neném. Chama neném. Bom, Já fazendo a ponte, agora a Earthbed, né, que já não sei se a gente já pode ir para falar sobre o líder de ginásio de Viridian. Vamos lá. Mas a Earthbed, pra mim, eu não sei, é uma planta, mas não faz sentido pra mim ser uma planta. Ela é uma flor, é uma folha, de fato, é isso folha, eu né? concordar. Mas eu entendo a sua confusão, sabe por quê? Sim. É, existe uma razão para isso tudo ser decidido do jeito que é. Certo? Certo. Olha só, vamos lá. A insígnia. O líder de ginásio de Viridian, que é o último, né? É o Giovanni. Plot twist. O Giovanni, ele dá a Earth Badge, que é uma planta, correto? Sim. Mas vamos lá. O Giovanni, ele. Primeiro de tudo, primeiro que a Earth Badge no Japão se chama Green Badge, certo? Certo. A Green Badge é dada pelo Giovanni, que no Japão se chama Sakaki. Sakaki é, na verdade, um termo pra, tipo, chefão, tá ligado? É tipo boss, vamos supor. Ah, sim. Ele é tipo o líder da máfia lá, então ele é meio que, ele é o chefe. Sakaki significa, acho que, se não me engano, significa chefe. Só que também existe uma outra coisa com o nome de Sakaki, que é um tipo de árvore, um tipo de planta. E da onde nasce a planta? No chão, caralho. A Viridian também tem essa brincadeira de ser uma coisa mais verde, né? Tipo, verdejante, não sei o que e tal. Verde, né? Viridian, né? Tipo, brinca com o rolê do verde. Assim como a própria insígnia, que é a Green Badge. Então, apesar de ser do tipo terra, porque o Giovanni é do tipo terra, um líder de ginásio do tipo terra, a Green Badge, ela brinca mais com essa parada do nome do Sakaki, do Giovanni, com Viridian, de fato, que é mais verde, né? Então é daí que vem o rolê da insígnia ser verde e ser uma planta. E posteriormente, ela passa a fazer mais sentido ainda, porque a gente tem o Blue, que na verdade no Japão chama Green. Green. Então, aí sim. O Green dá a Green Badge. Agora sim. Entendeu? Toda essa volta, né? Só pra justificar que não faz sentido nenhum o Giovanni dar a Earth Badge. E na verdade, o que tá errado aqui é a Earth Badge chamar Earth Badge, né? Não tinha nada que chamar Earth Badge, né? Mas tudo bem. E assim, até porque em português, né? É insígnia da Terra, mas a Terra de Earth é a Terra do nosso planeta e não a Terra. Exato, não é? Exatamente. Seria tipo Ground Badge seria o mais correto. O mais correto. Earth é o planeta, de fato. Se bem que a Earth não tá 100% errado também, mas tudo bem. Mas tudo bem. No fim das contas, é estranho por conta disso, mas a gente releva. A gente deixa passar. Exato. O Gigi, por outro lado, ele, como falamos aqui, ele é o Sakaki, correto? Sakaki. Mas ele é o não só o líder de ginásio, mas ele também é o líder da equipe Rocket e também é o Ho-Oh, como comentamos hoje aqui. Já decidimos essa resolução. Muitos papéis, pai de Silver, Ho-Oh, líder de ginásio, líder da equipe Rocket, líder da Rainbow Rocket. É, exatamente. É um empreendedor nato, né? Enquanto você tá dormindo, ele tá trabalhando. Exatamente. Pô, ele empregou muita gente na equipe Rocket, né, mano? Muita, nossa. Um cara de visão aí. Um coach do mundo Pokémon. Exatamente. Agora, uma coisa que havemos de concordar é que o Giovanni, ele é um treinador do tipo terra, né? Ele, sim. Assim, ele dá uma desvencilhada aqui e ali com uns bichos meio diferenciados, Mas majoritariamente ele é um treinador do tipo terra. Conforme a gente vai batalhar com ele no ginásio, principalmente, ele só usa Pokémon do tipo terra em Red Blue, né? Red Green Blue. Sim. No Yellow não. No Yellow ele muda. No Yellow ele vira casaca. No Yellow ele vira casaca, porque no anime eles meteram o Persian, né? É. Eles meteram o Persian pra ser o... Por conta daquele rolê meio James Bond, né? O vilão com o gato, essas coisas assim, né? Então, quiseram brincar com essa ideia da, né, do cara da máfia com o gato e botaram o Persian ali no meio, que o Persian não tem nada a ver, de fato, com o Giovanni nos jogos. Mas se tornou um símbolo meio que icônico, né? O Giovanni com o Persian, né? Não tem como a gente... Por mais que eu não goste tanto assim, nos jogos, né? O Giovanni com o Persian... É difícil não pensar, né? No Persian e não lembrar do Giovanni, principalmente. Sim. Não, e aí todo o rolê também do Meow, né? Da equipe Rocket, porque, tipo, se o Giovanni é o chefe da equipe Rocket, o Persian é como se fosse uma evolução do Meow, que seria um chefe Meow. Exatamente. É muito legal. Exatamente. Mas como líder de ginásio, principalmente, né? O Giovanni utiliza na primeira geração um Rhyhorn, um Dugtrio. Ele usa os Nidos, né? Nidoqueen e Nidoking. E um Rhydon, que é também Rhydon. Conhecido como um dos... O primeiro Pokémon desenhado de todos, né? Sim! Então ele tem um rolê aí, né? Tem uma metalinguagem aí. Todos esses são realmente Pokémon de terra. E é isso, né? Em alguns momentos a gente luta com o Kangaskhan. Ele tem um Kangaskhan também quando a gente luta com ele como líder da equipe Rocket mesmo, né? Na Silvico. Mas... depois na match de ginásio ele não usa mesmo não. E eu acho bem legal que a última batalha que a gente tem contra o Giovanni é aqui em Viridian e ele antes aceita, dele... né? Ele topa, fala assim, beleza, acho que eu perdi aqui, realmente a equipe Rocket deu ruim, eu deu vim pra cá, não deu certo também, você derrotou a gente aqui, eu acho que eu vou vazar. Ele vaza, ele vai embora, tchau, vou me ir embora. Ele vai se embora. E é legal toda a história do Giovanni, né? É que assim, o foco dele é mais um Giovanni como líder de ginásio aqui, não só como líder da equipe Rocket e tal, né? Mas ele não aparece em Gold Silver, né? Ele tá desaparecido, sim, óbvio, porque a gente falou que ele é o Ho-Oh, mas... Ele aparece lá na torre, né? Na torre. Por conta disso. E em Hard Gold Soul Silver, ele aparece no evento especial, que você viaja no passado. Exato. Mas aí depois você vai desafiar ele novamente só em Black White 2, né? No World Tournament. World Tournament, né? No PWT. Se serve de curiosidade, o evento do Giovanni de Hard Gold Soul Silver, você batalha com ele... eu acho bem da hora esse evento, de fato, porque você... É bem plot twist. Você volta no tempo, um pouco. Sim. Pro momento em que a equipe Rocket tá atuando na torre de rádio, mandando sinais pro Giovanni. Então, tecnicamente, você tá lá, né, resolvendo as tretas da torre de rádio, e você volta no tempo pra lutar com o Giovanni, que tá recebendo a mensagem da equipe Rocket nesse período de tempo. Então, eu acho muito legal. Você duplamente está... Você está lutando pra equipe Rocket não voltar. Exatamente, você está duas vezes resolvendo a treta, porque você está lá, o seu eu do passado está lá resolvendo as tretas na torre de rádio, enquanto o seu eu do futuro está no passado, naquele momento, derrotando o Giovanni, que está recebendo a mensagem, está considerando, né? Ele batalha com você e fala assim, puta, perdi de novo pro moleque de 10 anos, né? Eu tenho que me aposentar, né? Não dá pra voltar. Deixa pra lá essa merda. Eu acho até interessante o fato dele, no time, né, dessa batalha, ele tem um Huntcrow lá. É muito diferente, mas ao mesmo tempo combina com ele, porque ele tem uma pegada meio gala, sei lá, boss. Ele tem uma pegada de chefão, essas coisas assim, né, tipo Godfather. Então, eu vou ser bem honesto, que eu acho que eu gosto mais do Huntcrow, por ser tipo Dark, do que do Persian. Sim, tá ligado? Faz mais sentido. Mas o, assim, pra mim podia não ter também o Huntcrow, que tava de boa. Eu acho que faria certo sentido. Acho que o Huntcrow aí, se pá, é a cota da quarta geração mesmo. Tem o Kangaskhan, tem os dois Nidos. Eu acho que se eles trocassem o Huntcrow pelo Rhydon, pra mim tava tranquilo, tá ligado? Ah, sim. Um Hyperior. Podia ser um Hyperior, de fato. Podia ser um Hyperior, faria mais sentido. Mas tudo bem. tem um Hunt Crow, não vou reclamar, não. Tá de boa. É, tá bom. E esse visual dele realmente com... Porque, tipo, ele é meio que fugitivo, talvez, né? Sim, com certeza. Esse visual dele tá muito, assim, icônico. Sei lá, aquele cara de sobretudo que tá fugindo. Exato, que vai pra Kalos tomar um café junto com o Lysander, sei lá. É verdade, ele tem cara muito... E depois, mais posteriormente, ele vai voltar com a Rainbow Rocket. Outra versão de Giovanni, né? Não é bem essa versão. Sim. E no Let's Go também ele tem uma participação lá com o Persian e tal. Inclusive na artwork do Let's Go, sim, o Persian do Giovanni tá maravilhoso. Tá. É inacreditável o que eles fizeram ali com o Persian. Eu falei assim, caralho, beleza. Tá. Até eu gostei, hein? Até eu que não gosto dessa ideia, gostei aqui. Assim, mete medo. E de respeitá-lo. Mas ainda não concordo, mas respeito. E respeito. Da hora, mas é da hora. Show de bola. Muito da hora. Na sétima geração, em Ultra Sun e Ultramon, você batalha, né, com o Giovanni, que deu certo, que meteu o pau no Red. Uhum. E aí ele tem o Mewtwo no time dele, porque obviamente é o Giovanni que deu certo, então é o Giovanni que conseguiu capturar o Mewtwo. Exato, exato. Só isso. Exatamente. Talvez fica a dúvida aí, será que esse Mewtwo ele foi capturado, ou é o Mewtwo que, tipo, vamos supor, ao invés de ser, porque assim, existe essa discussão, né, do que aconteceu ali na mansão de Cinnabar, né? Porque o anime, sim, ele brinca com a ideia no filme lá e tal, mas não quer dizer porque aconteceu daquele jeito no anime, no filme, que aconteceu do mesmo jeito nos jogos, né? Sim. Porque eles fizeram o Mewtwo e o Mewtwo deve ter fugido de fato e destruído o lugar. Mas aí fica a dúvida, será que esse Giovanni é o Giovanni sucedido porque ele conseguiu capturar o Mewtwo? Ele conseguiu resgatar o Mewtwo? Ou é porque o Mewtwo foi bem sucedido? Tá ligado? Tipo, eles conseguiram fazer o Mewtwo e controlar o Mewtwo e, tipo, deu tudo certo, tá ligado? Aí fica tudo. Né? Fica o questionamento. Fica o questionamento. Mas enfim. É isso. O Giovanni, eventualmente, talvez a gente até fale mais de novo, porque é aquele negócio. Agora a gente entrou na onda de Gym Leaders aqui nos casts, né? Mas, eventualmente, sim, a gente vai falar também dos líderes das equipes do mal. E das equipes do mal também, né? Porque não deixa de ser uma categoria. Então, os bosses, né? Então, a gente eventualmente, sim, vai voltar a falar do Giovanni e... Mas vamos falar um pouco da artwork dele. Eu gosto muito da artwork do Giovanni, mas eu acho que o Giovanni, ele sofreu da questão do traço da franquia ter ficado um pouco mais soft com o tempo. E ele parece, sim, mais jovem, de fato. O Giovanni, de antigamente, ele parecia mais fanfarrão. Sim. E parecia mais mal, de fato, do que o Giovanni da Rainbow Rocket, por exemplo, tá ligado? Eu vi ele com um copo de uísque, principalmente na artwork de Yellow. Exatamente. Agora, eu também acho. O sprite da primeira geração, que ele tá, tipo, de frentão com os braços pra trás, né? Eu sempre tive a impressão que ele tava sem camisa por baixo do negócio. Mas não é que ele tá sem camisa, é que a camisa é branca, né? É verdade. Dá pra ver pelas artes e tal, que é branco, mas pra mim ele tava sem. Eu achava que ele tava sem camisa. Eu acho engraçado que, tipo, ele envelheceu muito de Gold Seal, de Red Green pra Gold Silver, ou. Sei lá, de Fire Red Leaf Green pra Hard Gold Soul Silver, porque pois pra mim o visual dele de Hard Gold Soul Silver parece que ele já tem tipo sei lá, uns 20 anos a mais do que na pois época. Pois é, né? Pois é. É verdade. Pois é, parece um pouco mesmo que ele tá mais velho. Muito. Mas é aquela coisa, né? A derrota fez ele envelhecer mais, talvez, depressão, exato, essas coisas. Acontece, né? Acontece. Acontece, faz parte. Mas acho que o meu favorito talvez seja o de... Eu gosto muito do design dele, da Rainbow Rocket. Eu acho que tá ok. Tá ok. Não, eu acho, assim, eu ainda acho que eu fico com o de Fire Red Leaf Green por conta da... Primeiro por conta da postura, porque eu acho que ele tá um pouco mais, né, ameaçador na artwork. Sim. E segundo porque eu acho que o terno... Eu não sei, eu acho que o terno do Giovanni de Ultra Sun e Ultramon, ele tá um pouco meio agarradinho, tá ligado? Ah, sim. Tipo, ele não parece que tem uma folga, assim. Ele não, sei lá, ele parece que... Não sei. Ele não me passa tanto medo, esse Giovanni de Ultra Sun e Ultramon, não, viu? Vou te falar. Eu olho pra ele e me dá vontade até de dar um pouco de risada. Eu falo assim, mano, você tá me tirando, né? Ou de Fire Red Leaf Green, não. Eu olho pro de Fire Red Leaf Green e tenho até um pouco de medo. Fala assim, eita. É, ele tá olhando de pra cima, né? Tá olhando pra você com aquela, aquela cara, tipo, eu vou te pegar. Isso sem falar do Let's Go também, que o Let's Go tá bem... Ah, tá sim, do Let's Go. Né, assim, é que do Let's Go, eu, não, eu já acostumei com o visual, que é, tipo, um pouco mais... Eles são um pouco mais anão, né? Por conta do design mesmo. Uhum. Mas nele não ficou tão legal, assim, nesse sentido pra mim, a proporção, sabe? Pois é, não, isso eu concordo, isso eu também concordo. Uma coisa que eu também não gosto muito é a roupa dele vermelha por baixo do Let's Go. Ah, sim. Eu acho que não combina tanto, assim, a roupa vermelha. Porque a roupa dele ser, tipo, preto e branco e o R vermelho, pra mim é muito mais impactante do que ele ter a roupa vermelha por baixo também, tá ligado? É, foram, a gente tá, sei lá, o quê? Há 20 e poucos anos, né? Com ele, com a roupa nessa palheta de cor. Você olha, realmente dá muita estranheza essa roupa vermelha mesmo. É que nem outra coisa que eu nunca engoli, isso eu nunca engoli mesmo, é o Giovanni com o terno laranja. Não, isso não pode. Sim. Isso eu acho desrespeitoso, na verdade. Aquilo ali é uma palhaçada. Aquilo ali é inacreditável, não dá pra aceitar um negócio desse, não. Aquilo ali é uma palhaçada, realmente não... Não dá. Passou dos limites. Passou dos limites. bom, e tem o Blue também, né? Mas o Blue a gente já falou bastante, né? Como rival aqui, a gente até citou, acho que a gente citou um pouco da parte do líder de ginásio ali, né? Sim, sim. Mas o Blue a gente já tem todo o rolê dele. O máximo que a gente pode falar aqui, se a gente quiser ressaltar, é a equipe dele, mas... A equipe, aliás, inclusive, deixa até ficar a informação aí, acho que foi esses dias atrás eu fiz live e tinha agora eu não lembro exatamente quem comentou, mas comentou sobre a equipe do Blue como líder de ginásio, então acho que vale ressaltar aqui também, que é bem peculiar. A equipe dele, obviamente, é a mesma equipe dele como champion, exceto que ele não tem o starter, então ele tem os três Pokémon que substituiriam os starters, né, como champion. Sim. Então ele tem os três base, que é o Pidgeot, o Alakazam e o Rhydon. E os três tipos dos starters, que é o Gyarados, o Exeggutor e o Arcanine. E, curiosamente, esses três que substituem os starters são os três Pokémon mais fortes do time dele. Isso é bem legal, que é tipo, se leva 58. Os três são o level máximo, né? Eles estão no mesmo level, que seria o equivalente ao level que o starter dele estaria também. Isso é bem legal. Isso é bem da hora. Eu acho que é isso, né? O Blue a gente vai pegar muito na parte do rival, né? Exato. Exato. Mas como líder, ele também é legal, ele acaba sendo cuzão e tal, mas é só isso mesmo. Eu acho que só uma coisinha que aí é mais pegada do ginásio em si, porque eu acho o puzzle, né, do ginásio do Giovanni, quando o ginásio de Viridian em Firehead, Leaf Green, Red, Green e tal, é muito legal. E aí em Gold Silver, obviamente, porque eles tinham que cortar muita coisa, não ficou nada, só você entra no ginásio e tá lá. Mas em Heart Gold Soul Silver, eles fizeram, acho que, algumas mudancinhas ali que ficou legal. Tem os spinzinhos de novo, né? Tipo, sim, brincando de novo com os spins e tal. É legal. Aliás, assim... Peraí que eu sinto um pouco de falta do ginásio de Lego. De Lego? Eu acho que, assim, Heart Gold Soul Silver fez muita coisa legal, assim, nos ginásios. Eles meio que melhoraram algumas coisinhas, principalmente os de canto, que eles tiveram mais liberdade, porque mudou um pouco o ginásio do Brock, um pouco da Misha. Do Brock acho que nem tanto, mas da Misha a piscina mudou, do Blue, enfim, achei que ficou diferente. É uma boa mesmo, foi nice. Nice. E no Let's Go ele também vira o líder de ginásio, né? Ele acaba virando líder de ginásio com um pouco mais de antecedência. E ele até tem uma parte diferenciada, de fato, né? Como líder de ginásio. Sim. Ele tem um Tauros. Ele tem um Tauros, lembra até um pouco o rolê do Carvalho, né? Acho que o Carvalho tem um Tauros na batalha dele, né? Ah, verdade. Geração. Ele tem um Aerodactyl, que é um fóssil também que é interessante, que normalmente ele não usa. Mas aqui ele, canonicamente, no Let's Go, ele tem um Charizard. Que eu particularmente gosto, porque eu gosto do Blue com Charizard. Ah, sim. A gente até falou que a cara dele era o Charizard, né? É, exato. Verdade. Então, da hora aí. Da hora. Blue. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o top? Melhor. Top 8? Top 8. 10. Top 10. Vai fazer top todos? Top todos? Pode ser. Pode ser top 8, né? Top 8, vai, porque vamos desconsiderar a Janine e o Blue, Porque a gente usa ele, sei lá, a gente adiciona eles no Gold Silver, talvez, não sei. Sim. Não sei. É. Porque eles são meio que equivalentes, ou coloca os dois juntos, não sei. Uma coisa. Fechado, então. Bora fazer o top. Bom, eu terminei aqui a minha lista. Nossa, eu terminei exatamente agora também. essa sim, foi um pouquinho treta, mas não foi tão treta também. É, sim. Eu pelo menos, assim, confesso que eu não tenho tantos critérios. Pra mim foi mais gosto ou não gosto mesmo. Uhum. Porque tem alguns que... Foi muito difícil colocar essa ordem. tem uns que é mais difícil de colocar na ordem mesmo, mas eu acho que eu concordo com a minha lista aqui. No fundo eu gosto de todos, tá ligado? Então eu fui por ordem do que eu gosto mais e os que eu gosto menos. Ah, boa. Mas não tem muita... Não é muito... Né? Enfim. Vamos lá, então. Fala o seu oitavo lugar aí, Dani. Bom, o meu oitavo lugar, ele vai para o Koga. Koga e Janine. Assim, os dois juntos. Certo, justo. E o seu oitavo lugar? O meu oitavo lugar vai para o Tenente Surge. Oh, Surge. É, eu fiquei um pouco impressionado você colocar o Koga no oitavo lugar, mas eu respeito. mas eu acho que o... Bom, depois eu falo do Koga, né? Quando tiver na minha hora. Mas fala aí. Beleza. Não, eu só coloquei eles porque minha história com eles não é tão... Assim, não tem nada que me marque muito, entendeu? Mas não é que eu não goste. Porque eu gosto mais dos outros. Eu entendo. O Surge, ele tem uma coisa parecida comigo, porque assim, eu tô pensando mais nos jogos, né? E o Surge que me marca mais é o do anime. O Surge dos jogos, não, eu não tenho muita relação com ele, não. Não gosto dele, não. Assim, eu gosto, acho ele da hora, mas dentre todos, ele é o menos interessante pra mim, de fato. Ah, legal. Tipo, não... É aquela coisa, né? É o último. Os últimos são os primeiros. Exatamente. E o seu sétimo? Meu sétimo lugar foi para a Erika. Ah, mentira. Meu também. Sério? Caramba, olha só. Canonicamente a Erika é o sétimo, não tem como. Canonicamente é o sétimo. E mais por conta de dar uma razão similar também, tá ligado? Sim. Ela é muito deboísta e tal, ali, tá de boa nas plantas. Eu gosto do ginásio de planta, mas comparado ao resto, eu acho que ela é da hora, perando muito. Perando muito. E o seu sexto lugar, meu querido Dani? Olha, o meu vai ser polêmico. Ô, louco. Giovanni. Caramba, olha só, o Giovanni não está no meu sexto lugar. Não, qual que é o seu? Quem está no meu sexto lugar é a Misty. A Misty? Ó, polêmico também. Um pouquinho polêmico também, mas por razões similares ao Surge, tá ligado? Tipo, eu gosto muito da Misty, mas da Misty do anime. E comparado ao resto, né? Olha, eu coloquei o Giovanni porque eu gosto muito do Giovanni como chefe da equipe Rocket. Assim, a parte dele ser líder, eu só vejo rapidinho ele entrando lá no ginásio e tal, batalhando e já era. E aí pra mim não fez muita diferença. Né? Entendi. É justo. Justo. Faz sentido. E o seu quinto lugar, meu querido? Meu quinto lugar, pra fazer com a Misty, é o Brock. O meu também é o Brock, você acredita? Olha só. E novamente, pelas mesmas razões desses últimos, tá ligado? Que é tipo, o Brock do anime pra mim é muito mais interessante, porque ele tem mais desenvolvimento, tem não sei o que e tal. Mas eu gosto visualmente do Brock e da Misty também, eu acho muito o visual dele muito legal. Eu gosto do que tem em Heart Gold Soul Silver ali, do design deles mudar bastante e tal, da Misty também, né? Não comentei, mas gosto disso. E ficou aí, né? É isso aí. eu acho que o meu motivo é exatamente igual o seu também. Tipo, não tem muito o que falar do Brock. Eu gosto dele, mas tipo... também tem meus parâmetros, né? Tem meus top líderes. Assim. É justo. E o seu quarto lugar, Dani? O meu vai por Surge. Surge? Justo. E o seu? Qual que é o seu quarto? O meu quarto lugar é a Sabrina. Sabrina entrou muito no top 4 aí, porque é a queridinha, né? Wife. É wife. Eu já... Aqui eu já entro já com uma coisa de preferências mesmo. Eu gosto do Surge. Eu acho que ele... Embora me irrite o ginásio dele e que ele botou no Birolilo, eu acho que ele tem uma personalidade que ultrapassa, sabe? Tipo, os spritezinhos e tal. Sim, então... entendo. Eu gosto. Eu acho que eu sinto isso um pouco com a própria Sabrina, de fato. Porque ela não tem muito backstory, mas eu acho que tem esse rolê do... Eu gosto do rolê do visual dela ser consistente e tal. Eu acho da hora, tá ligado? Ela aparece, eu olho pra ela e falo assim, opa, respeito. Respeito. Tenho respeito. Quero apanhar de mulher bonita. É, vamos lá, e o seu e terceiro o seu lugar? Terceiro, meu terceiro? O meu vai pra Misty. É pra Misty? Olha só. Pra Misty. Pra Misty. E o seu terceiro lugar? Meu terceiro lugar vai para Koga e Janine. No caso, até mais pro Koga que pra Janine nesse caso, mas a Janine entra junto aí. Eu quis colocar os dois, porque eu, né, coloquei os dois junto. Mas... Eu gosto. Assim, e o Koga, ele estaria um pouco abaixo da minha lista se não fosse pelo Koga do Let's Go. Porque o visual do Koga do Let's Go é, ó... Olha, fantástico. É show de bola. É, e ele só não tá em primeiro aí, talvez, porque ele usa Pokémon inseto aí nos bagulho e acha errado essa coisa. Tá errado. Perdeu ponto comigo por conta disso. O meu caso da Misty, eu gosto muito da Misty do anime, mas esse daí eu consegui bem diferenciar a Misty do anime com o do jogo. Uhum. E eu não sei, eu lembro que desde a primeira vez que eu joguei, que eu comecei jogando Gold Silver, né? E eu lembro que eu cheguei no ginásio dela, que eu vi que era ela, eu fiquei muito feliz. Uhum. E toda vez em Fire Red Leaf Green, em Let's Go e tal, eu gosto, eu brinquei com os Starm dela, mas eu gosto que o Starm dela me dá o Alter Pulse. Sim, é verdade. Eu gosto de quando ela me dá um Alter Pulse. É justo. Eu acho que é um motivo válido. É um motivo válido. eu fico feliz quando eu apanho dela. E o seu segundo lugar, meu querido? Meu segundo lugar vai para o Giovanni. Giovanni e o Blue também. Olha. Vou colocar os dois juntos aí. Por conta da troca, né? De ginásio, de líder de ginásio. Eu acho, por mais que você... Eu tenho a sensação oposta ao que você tem com o Giovanni. Porque eu acho que... Uhum. Eu gosto menos do Giovanni como líder da equipe Rocket, gosto mais como líder de ginásio, por conta desse rolê do plot twist ali da primeira geração. Acho muito da hora o fato dele ser, tipo, o cara do mal e ser líder de ginásio, e você derrotar ele e ficar vago, tá ligado? Eu gosto muito dessa brincadeira que eles fazem ali no final do jogo, e não tem como não gostar. E o Blue é o Blue, né? É o Blue. Então tem esse fator aí também. E o seu segundo lugar, meu querido? O meu segundo lugar vai pro Blaine. O Blaine, tochas pegando fogo. Adoro os quiz, adoro o fogo. Adoro ele no anime, adoro ele no jogo, adoro o visual dele. É sobre isso. É sobre isso, muito bom. E o seu primeiro lugar, Danny? Quem que sobrou? Ah, o meu vai para a Sabrina. Sabrina, ô, oh, delícia. E o seu, meu querido? Meu primeiro lugar vai pro Blaine. Ah! Meu primeiro lugar vai pro Blaine. Fala um pouco da Nossa, Sabrina aí. A Sabrina, aí, cara, é... Assim, nesse caso eu queria muito ser imparcial e pensar só no jogo, mas eu gostei tanto do episódio dela no anime. E aquela coisa que a gente até falou, né? Parece que depois do anime, o jogo meio que se baseou um pouco nela, sim, pra fazer mais a personalidade. E eu gosto tanto disso, ela parece tão mal, tão... que eu gosto do visual, design, dos Pokémon, até mesmo do puzzle chato do ginásio dela. Então ela é minha favoritinha de canto. Justo. Eu acho e o totalmente seu, por válido. Que Blaine? O Blaine, porque o Blaine é a galhofa em pessoa, né? Eu sou galhofa, Danny, você me conhece. Eu sou porra louca, o Blaine é porra louca também. Então ele eu acho muito foda. Eu gosto muito do rolê dos quiz da primeira geração. Gosto do rolê de Cinnabar ter aquele rolê do Mewtwo e ele, por ser um cientista, ele está meio que envolvido. E tem, a gente acabou até esquecendo de comentar, mas na própria mansão tem um rolezinho, aliás, na mansão não, eu não lembro em qual jogo que é, se é no Fire Red, se tem no Red Blue ou se é alguma coisa do gênero. Eu não lembro se é no ginásio ou se é na mansão, mas fala que tem uma foto do Blaine com o Dr. Fuji. Então, tipo, ele está intrínseco ao rolê a criação ali do Mewtwo também, que... É algo interessante ali das pesquisas, né? Então eu gosto muito dessa parada, gosto do... Acho que de todos os ginásios, eu acho que o puzzle mais divertido pra mim é o do Blaine mesmo, por conta das perguntinhas ali. E... Sucesso. Como no parquinho. Exatamente. E o rolê dele ser engraçado também, principalmente no Let's Go, né? Que eles brincam com essa pegada aí. Não tem como não gostar mais do Blaine, pela porra que louquice mesmo. E eu acho que seria um bom momento da gente sugerir pro pessoal que está ouvindo esse cast aí, você que está ouvindo, Júlio, Tadeu, Rose, façam a sua lista também, façam seu top 8 aí que nem fizemos e mande lá no nosso site, nas nossas redes sociais. O site é casadocarvalho.net, post desse episódio aqui, desse podcast no Helping Hand. Tem também as nossas redes sociais, o facebook.com/causacarvalhocast, o twitter.com/causacarvalho. Manda lá pra gente que a gente quer ver, a gente compartilha lá também o que vocês acharem. É, e é isso, né, Dani? Muito bom. É isso aí, ginásio, foi muito bom. Melhor região aí, talvez. Enfim. Só pra te ajudar, galera. Enfim, a gente vai terminar um episódio, talvez sabendo o que a gente vai falar no próximo de verdade, né? Porque provavelmente vai ser de Jotô. É, tem que ser, não. Esse aqui, se a gente não fizer todos os ginásios na ordem, o meu toque vai... Nossa. Me doer, tá ligado? No feed do podcast, ver, tipo, fora de ordem. Mas enfim. Nossa, é muito bom essa sensação de que temos pautas agora certinhas. Tem muito agora, porque o próximo cast, de fato, vai ser sobre líderes de ginásio de Jotô. Sim. E, eventualmente, a gente vai seguir pra Hoenn, pra Sinnoh, né? E por aí vai. Pra o Nova não, tô brincando, Nova sim também. Pro Nova, não, o Nova vai. A gente não vai pra Lola, nesse caso, porque a Lola não tem líder de ginásio, né? A Lola não. Aí vocês que mais. E outra coisa que a gente não vai também é pra Ilha Laranja. Isso aqui não existe aqui, entendeu? Não existe. Vai falar lá com o pessoal do Jornadas. É, isso aqui não existe. No máximo a gente faz a gente aproveita no próximo cast pra falar assim, ah, olha, eles existem, mas não existe não, tá? Só assim, muito legal ali. A gincana deles lá é legal, mas não é com nós não. Então, Dani... vou pedir pra você deixar suas redes sociais pra galera aí, seguir você. Opa. Aí, trocar uma ideia também, mandar beijo. Claro, manda muito, muito, muito, muito, muito beijo pra mim, não tô brincando. Me sigam lá no Twitter e no Instagram, Daniel_Prado_, e no Facebook, não, YouTube do Facebook. Facebook, YouTube, quer dizer, eu fico... Muita emoção, né? A idade. Café com Daniel, é só procurar lá que eu estou lá. Exatamente. É isso aí. E você, meu amigo? É, já falei do Facebook da Casa do Carvalho, eu falei do Twitter também, mas a gente também está no Instagram e no youtube.com/casadocarvalho e na twitch.tv/casadocarvalho. Estamos fazendo lives por lá, né? Temos que continuar aí as jogatinas, e queremos fazer mais, né? Inclusive, quanto mais gente, é aquele negócio, né? Quanto mais gente estiver colando nas lives pra gente, pra acompanhar a gente nas nossas jogatinas, mais a gente também vai se empolgar pra gente conseguir fazer mais live. E aí todo mundo ganha, né? Vocês ganham mais live e a gente, né? Ganha mais seguidor. Basicamente, essa é a linha de raciocínio. E no meu Twitter pessoal também, que eu quase não posto muita coisa por lá, mas qualquer coisa segue lá também. Tsunami_Hisoka. Hisoka com H. E a gente se vê então no próximo episódio, Dani? Nos vemos no próximo episódio. Gold Silver, não, né? De Jotô, né, no caso. Jotô. Pokémon Jotô. Então é isso, né? Queria agradecer a todos aí. Queria agradecer ao Dani, que colou aqui pra gravar hoje também. Muito obrigado, Dani, pela presença maravilhosa. E muito obrigado a você que está ouvindo. E eu espero que você tenha aí um ótimo dia. Falou, galera. Até a próxima.